Tá no ar, Estádio 97, ao vivo, sempre aqui na Energia 97. Oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez. Consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aí, né? Sempre aqui na Energia 97. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa. E aí, seu Bento, manchete, seu Bento? Boa, é lógico. Ah, vamos lá, aqui, então. Né? Ah. Estamos aqui a posto. 17h36. Muito bem. Tá pingando. Vamos aqui com o coach começar com. O César que jogou ontem, jogo isolado, coitado, né? 7h30 da noite, mas foi um jogão, hein, RG? Jogo bom. Foi um bom jogo lá, 2x2, conseguiu arrancar um empate lá no Horto. É difícil jogar lá, mas conseguiu aí um empate. Eu já li aqui duas notícias que me chamaram a atenção aqui, RG. Eu separei pra você comentar. Sim. Primeiro é que, né, agora é com ele. Não significa. Já chegou no limite o Santos em relação ao Robinho. Não tem como aumentar mais, segundo o presidente. Não, já era. É, eu também acho. E o gato subiu no telhado. E o peixe de olho no Roberto Carlos e no Seedorf pra técnico. Seedorf e no Santos, eu falei isso em 2006, fala a verdade. É, mas não fica meio estranho vazar uma notícia dessa pro cara lá ainda? Sim, vai. Primeiro, com relação ao jogo de ontem, foi um bom jogo, sim. Um jogo movimentado pra caramba. Correria. Melhor do que da seleção. Né? Joguinho ruim da seleção. Uma correria danada. Eu tive a oportunidade de assistir depois completo, quase 1h da manhã, o jogo. E foi legal, sim. A defesa deu uma melhoradinha com a entrada do Gustavo lá. E Vladimir, né? Pegou muito ontem. Vladimir. Pegou pra caramba ontem o garoto lá. E deu uma melhorada, foi legal. Mas. No entanto. Entretanto. Nossa defesa ainda, veja tem, bem. Ainda tem que melhorar muito, mas muito, muito, para esse time poder ter um equilíbrio. Mas eu eu volto a dizer, não condeno o técnico, não. Não vejo ele com jogadores suficientes para poder ser avaliado se está bom, se está ruim. Eu preciso dar ferramentas para o cara trabalhar, preciso dar condições para o cara trabalhar. E sou totalmente contra, acho que o Santos, a direção do Santos, a presidência do Santos, enfim, os responsáveis pelo futebol do Santos, estão totalmente equivocados, estão totalmente errados, se é verdade que essas coisas estejam saindo lá de dentro. Não entra na minha cabeça esse negócio de Seedorf, de Roberto Carlos, de Kleina. Oh, pelo amor de Deus. Kleina não, RG? Meu Deus! Nossa, mano, pra brincadeira, né, mano? É isso. RG, deixa eu falar. Deixa eu falar. O Kleina. Deixa aí. O Kleina, porra. O Kleina, se você for ver a história do Kleina, o cara treinou 27 clubes. Fala a verdade, né? Se você for ver a história do cara, a cada ano ele volta, treina 2, 3 vezes no mesmo time. O único título que o Kleina ganhou importante foi a Série B com o Palmeiras. Pô, pelo amor de Deus. Mas você quer quem, RG? O Mourinho? Você quer o Guardiola? O que eu... Não, eu não quero... Eu quero... O Kleina não dá. Você queria, mano. Você tá louco? Você quer o Kleina pro seu time, mano? Você tá louco? Não, o Kleina não dá. Mas Santos, hein? Eu não quero o Guardiola. Eu quero que o cara tenha condições de trabalhar. O que tá lá, que é campeão paulista com 6 meses de experiência como técnico. Ô, mano, entre o Kleina e você, eu prefiro você comandando meu time. Mas o Oswaldo de Oliveira não, RG? É que o Oswaldo saiu recentemente. O Fernandes não caiu, cara. Para com isso. Por que você quer pôr coisa ruim no time dos outros? O Fernandes caiu? Eu tô dando opções pro Modesto. São péssimas. Que opções? O técnico do Santos é o Marcelo Fernandes. É, então caiu. Pô, para com isso. Tô sabendo, eu falei. Agora, o que nós vamos cometer? O mesmo erro que a gente estava tentando corrigir. Quer dizer, vamos começar a dar uma puta importância pra técnico novamente. Quer dizer, o técnico é mais importante que o time. Não é assim, eu não vejo assim, eu não concordo com isso. Seedorf, meu. Seedorf, não, isso é brincadeira da mídia. Mas, RG, posso dar uma sugestão? Não, a outra não. Eu tô falando sério, Vai. RG, um técnico aí, caso o Santos queira demitir o Marcelo Fernandes que tá lá, um técnico bom pro Santos, espero o Doriva cair no Vasco. O Doriva caindo no Vasco traz o cara. Mano, o Doriva é bom, cara. O Guto é melhor que o Doriva, mas o Guto... Ah, o Guto é caro, A chamada que o empresário deu no Santos... Agora, ô, hoje, RG, pra tirar ele de lá é caro. Eu mudei o meu Doriva conceito. Doriva é barato. Que eu falo aqui há muito tempo. Futebol quarta e domingo. Olha que ele vai enterrar. Não, eu mudei meu conceito. O Domênico sempre fala, que eu sempre falei isso. Futebol é quarta e domingo. Só que ontem, eu acabo de ver que o futebol é de 20 em 20 minutos. A torcida do Atlético mandou, ei, Levi... Vai tomar a caju! Passou 10 minutos depois, leve! Porra, não sabia se era o mesmo setor do estádio, mas, né? Mas era o mesmo, estádios a gente costuma ter. Geralmente não é. No estádio a gente costuma ter uma diferenciação de setores. Muitas vezes a voz das organizadas não é a voz do torcedor comum. Tem a torcida profissional e a torcida emocional. Não, se fosse o mesmo torcedor. Nunca é. Até entendo. Mas não é. A torcida emocional e entendo que seja uma coisa muito doida. É muito doida. Mas acho que não é, não, cara. Eu acho que aí deve ter alguma diferença. Quando o nego chega e fala, no Morumbi, os negros xingaram o Luiz Fabiano. Calma. Quem? Que lado? Que parte? Que parte xingou? Em nenhum estádio. E no Morumbi é três: a torcida, as cativas e a organizada. Em nenhum time é diferente. Sempre tem o grupinho lá que xinga e o outro grupinho que torce. Você xinga ou você aplaude, velho? Eu tento ser coerente. Eu penso que não é hora. Mas exemplo, é difícil de responder direto, né? É lógico, não é. Deus. Não é uma pergunta simples. Não pode ser simplista. Você xinga, você aplaude. Sim, não. Depende. Para as duas respostas, você tem que ter uma explicação. Eu entendo que eu sou e sempre fui pelo equilíbrio das coisas. Durante o jogo. Tá, mas xinga. Hoje, Marcelo Fernandes, aplaude. O cara acabou. Tá vendo? O cara acabou de ser campeão, porra. RG, parabéns. Agora foi o mano direto. Que derrubou o Fernandes. O cara acabou de ser campeão, tá falando um monte de técnico. Derrubou. Eu não, basta olhar o próprio cara nas entrevistas coletivas que ele vai responder alguma pergunta. Nem ele tem noção do futuro dele. O mano tá cavando a saída do Fernandes. Ele sempre é questionado se ele tá ali em xeque, tá certo? Ele sempre é questionado se ele vai ser demitido ou não. Ele sempre volta com a resposta da seguinte forma, RG. Ele fala, perguntem para o presidente do Santos. É lógico. É que é um cara sem nome. E ele tá certo. O próprio presidente não dá essa garantia, você quer que ele chegue... Como aquela palavra que você gostou de falar ontem, mano, sem lastro. Ali não tem lastro, mano. O mano falou 10 vezes lastro. Mas como dizem meus amigos alvinegros, falem menos do Santos. Então vamos Palmeiras. Não quero que fale. Fala de nós. Se fala demais e faz mal. Chegou? Não. Não? Bento. Não chegou ainda. Fala de nós, né? Vamos falar de vocês, né? Acho que o estranho também é nós aqui. Já vi. É nós. Vocês. Não, vocês não. Nós. Gostaria. Eles o cacete. Gostaria de permanecer. Não, esse aqui já vai conforme vai a onda. Tchau. Vaza, se fosse velho. Campeão do Paulista, era nós. Faça que já foi tarde. Domênico, o seguinte, o Matos viajou. Foi pra Alemanha. O Marmotinha? Foi lá tentar a liberação do bairro, segundo informação, agradou, né, a proposta do Parmeira pro Lucas Barrios. E foi pra Alemanha? Foi. Pô, que será legal. Que o Barrios já era pra Alemanha agora no verão europeu. Caramba, o cara ainda é do Borussia. Ele ganha 170 mil. Ele tá emprestado pra um time, mas ele pertence a outro. Não me engano, é 170 mil dólares. Salário. Quanto? 170 mil dólares. É porque faz tempo que ele... Se não me engano. Era maior salário, hein? Hã? Bom salário. Pô, bom? Caralho, o quê? 400? Na verdade, eu vou corrigir uma informação aqui. Dá mais que 550. Você deu uma moteada? Você deu o quê? Cumpriu um safado. Pera, que bobagem que você fez. É uma bobagem. Ele não é do Borussia. Culpa aí. Tá certo aqui o estranho cantando a bola aqui. Ele é do Spartak. Spartak. E eles fizeram, tipo, assando um pouquinho pra cá, quando a gente se encontra na Alemanha. Ele tava jogando no Montpellier da França. Na França. Montpellier. Mas ele é jogador do Spartak ainda. Sim. Certo, é isso aí. Desculpa. Por isso que a informação, viu? Desculpa a informação. A sua fonte não chegou. E não chegou ainda o Marcelo Oliveira. Não. Mas tá chegando. Ele deve estar olhando lá. Ele tá comendo um cuscuz. Marcelo... Se esse cara não vier, velho, vai ser o maior mico da história. Mas será que o Marcelo Oliveira vai falar, eu quero conversar na Alemanha. Eles marcaram e foram pra Alemanha. É, lógico. Agora, pra ninguém ver, né? Pro palmeirense hoje, vejam na televisão um jogador que vocês não conhecem. É o Valdívia Motivado. Porque hoje ele vai correr... Mas ele é titular? Hoje vai entrar jogando. Vai entrar jogando hoje. Porque na Copa ele jogou um jogo. Mas hoje ele entra jogando. Hoje Chile e contra Equador na abertura da Copa. Por isso que estão falando que tá tendo um monte de protesto. Emocionante lá. Copa. Não, é bom, eu gosto. Tá tendo um monte de protesto quando lá. Quando joga Equador e Venezuela, nossa, que tesão. Amanhã tem Bolívia e México. Meu Deus! Ah, Portugal, para, vai também não, vai, Portugal. Bolívia e México. Bolívia e México, Suécia e Estocolmo. Ah, vai. É o ponto, Suécia não pode jogar contra Estocolmo, sua nota. É brincadeira, viu? Não, Suécia. Dá um Atlas pro rapaz. Suécia e Noruega. Não, você viu o que o Cavani fez hoje? Falou que os jamaicanos são africanos muito bons. Mas errou ali o posicionamento. Não, mas talvez tenha se expressado mal. Falando assim, são pessoas de origem africana. Não, ele falou uma seleção africana muito forte. Ele errou, pô. Errou. Ninguém pode errar. Moteou, né? Moteou. É, a Jamaica, agora, pronto, a Jamaica é América Central, não é? É. Vai fazer uma fumaça largada na Copa América. Ele devia ter usado que os caras usam lá. É, então. No mínimo. E aí, do Palmeiras, mais nada? É, dependendo da fumaça, né, Bento? Você coloca a Jamaica até na asa. Mas você tá ligeirinho assim, cara? Ah, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Então tá bom, vamos falar com... Então, tá tudo tranquilo, então vamos falar com o perturbado do Benjamin. Olha só, amigão, agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, hein? A Pirelli, ela está com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. Então, amigão, chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. Procure um revendedor Pirelli e aproveite. E olha, consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. Entendeu a promoção da Pirelli, né? A promoção número 1 Pirelli. Compra um pneu, ganha 25% de desconto no segundo. Se comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. É a promoção número 1 Pirelli. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Pirelli! É, Pirelli, senhor Benjamin. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento do consórcio Honda. Olha, todo ouvinte que falar o slogan chegou a sua vez. Consórcio Honda ganha um lindo boné. Também oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Estádio 97. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos falar agora do Corinthians. Scream for me, Corinthians! Vamos lá, Corinthians! Com respeito pro senhor. Vamos lá que o bagulho é louco, cara. Dá uma sugestão pra você. Tem um cara bom pra fazer motivar o futebol do Corinthians. Quem, RG? Kleina. Gilson Kleina, porque o senhor não é o seu time. Ah, desculpa. Oh. Um time que tem Tite não pode ter Gilson Kleina. É, do Lolo dos outros é bom, desculpa. Né? Desculpa. Ele tá se referindo aqui a um treinador que é campeão do mundo, bacana. Desculpa. É... Vamos lá, Ben. Vamos falar sério aqui. Um probleminha aqui pro Corinthians pro jogo de sábado. Eu não sei se é um probleminha, porque o Kiss anda com uma cara meio estranha depois que chegou no Corinthians, né, mano? Sim. Ele tem um problema no carcanhar. Sim. Um problema no carcanhar. Carro batido, hein? É, não vai... Justo no calcanhar? Vai... Depois do calcanhar de Aquiles. Ele virou duro. Era aí pro calcanhar do Inter. Puto, né, mano, na entrevista aí, que o pessoal ficou falando do salário dele, ele não gostou nada dessa história, da entrevista. Ele tá com uma cara meio azeda mesmo, depois que ele voltou de lá. Ele tá fazendo a barba, né, mano? Olha, em relação à cara dele... É, segundo informações, o Théo Gutierrez gostou do salário, imagina. Tá forçando uma barra lá. É, com relação ao Christian Bento, ele vinha atuando aí nas duas últimas partidas do Coringão aí. E eu não vou falar que ele, se não puder jogar, que ele fará falta. Porque o que ele tava jogando e o que o Bruno Henrique tava jogando, sinceramente, ambos... Pô, tanto faz como tanto fez. Tantufas, se tiver em campo ou não. Se não puderem jogar, aí possivelmente aí o Ralf retornará à equipe. Aí o Corinthians pode montar o meio-campo ali com o Ralf, com o Petros, com o Jadson e com o Renato Augusto. Aguardemos, Bento. Aguardemos. Aí o Corinthians ele precisa dessa vitória aí contra o Inter aí no sábado. O Inter é um adversário dificílimo. Tem um dos melhores elencos aí do futebol brasileiro. Mesmo não jogando, talvez, com o time titular, o Inter é um time extremamente difícil, cara. Eu coloco o Inter aí como um dos possíveis candidatos ao título. Mesmo aí disputando Libertadores e tudo mais. Independentemente do Inter ser eliminado agora, se o Inter for para a final, dane-se. O Inter aí, quando começar a jogar sério com o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Inter vai brigar pelo título. Só se ele for campeão, que todo time tira o pé, né, mano? Você é campeão da Libertadores, o cara consegue ser mundial e... Geralmente tira o pé quando você tem um treinador brasileiro ali. O Aguirre tá mostrando aí que ele faz o rodízio de jogadores aí. Se o cara não roer a bola, aí o cara não joga mais. Então, acho que o cara não vai querer dar esse migué pra cima do Aguirre, não. Com relação agora aos jogadores do River, Bento, o Corinthians aí, ele tem demonstrado interesse aí em 3 jogadores ali. O Sanches... E aquele volante de saída do River, na minha opinião, o melhor jogador do River hoje. Tem aquele rapaz aí também, o Ariel Rojas, que é um meia, que ele viria talvez para disputar uma posição com o Jadson ali, com o Renato Augusto no meio campo. E tem a bola da vez aí, que é o predileto da diretoria do Corinthians, que é o Théo Gutierrez. Esse eu acho que é o mais próximo de vir, viu, Bento? É que o River tá fazendo um pouco de doce, porque o River, ele tá querendo aí. O River tem 50% dos jogadores, os outros 50% são do empresário do atleta. O empresário e o fundo que ele representa lá. O River, ele disse que para liberar o jogador, a parte que lhe cabe, dos 50%, ele quer 10 milhões de reais, ou seja, 3 milhões de dólares. É uma grana que o Corinthians não tem. É, se o Corinthians tivesse à disposição esse dinheiro, eu creio que já teria quitado o débito que tem com alguns jogadores do elenco. Eu acho que essa é a prioridade. Mas o Corinthians, ele tá tentando viabilizar essa queria grana. Pagar parcelado, né, mano? O Corinthians, ele tá tentando diluir o pagamento, Motinha. E o Corinthians, ele tá aí na expectativa de conseguir um empréstimo bancário. Acho que é em 36 nos próximos vezes, dias. Né? É, se o Corinthians conseguir esse empréstimo bancário nos próximos 3 dias, a quantia que o Corinthians quer, a prioridade é pagar a dívida com jogadores aí. Na sequência, fazer uma proposta aí oficial pelo Théo Gutierrez, que tá louco pra sair de lá. O Théo Gutierrez é um jogador que já tem 30 anos de idade. Aí tá na cara, velho. Os dois últimos... Pensei que era mais novo. É, não é, não. O Théo Gutierrez já tem uma certa idade aí, Sombra. Faz tempo que eu ouço falar dele já. E, inclusive, Bento, tá na cara que pro cara ganhar talvez um pouco de exposição, o cara precisa sair de lá, velho. O Corinthians, os dois argentinos que hoje fazem sucesso na Europa, Sombra, um é o Mascherano e o outro é o Tevez, foram revelados pelo Corinthians. Então, pra que o Théo Gutierrez possa ter uma perspectiva de ganho financeiro, ele tem que vestir a camisa do clube grande. Ele tem que vir jogar aqui no Corinthians. E ele sabe disso, tá forçando uma barra pra poder sair. Real, ô, garotão, deixa eu te informar uma coisa. Tá forçando uma barra pra jogar no Corinthians. O Corinthians revelou o Tevez e o Mascherano, revelou o Acosta, não é? Coluna Molusco. Aquele que veio lá e foi pro Boca agora, revelou o Botafogo. Vocês me falassem aqui. Revelou o De Federico. Quais foram os dois últimos argentinos? Quais foram os dois últimos argentinos que saíram da América do Sul e estão fazendo sucesso na Europa? Me falem. Dois últimos argentinos? Dois últimos argentinos. Não, dois o Vieto tá fazendo muito sucesso. É que você não é informado. Não, não, tem. Também o Vieto chamou de não informado. Deixa o Paladora, rapaz. Tá de brincadeira. Ah, não. O Icardi faz sucesso? Icardi. Domingo, quem faz mais sucesso? Icardi ou Mascherano? Vamos lá. Não, mas aí você perguntou quem foi o último. Tevez. Você perguntou quem foi o último. Quais foram os últimos argentinos que saíram da América do Sul pra fazer sucesso? Do Corinthians, né, mano? Lógico que foi. O Corinthians revelou os dois e mandou pra lá. O cara que foi lá que comprou e emprestou pra vocês. Por baixo. Ah, saiu sim, eu vi. Saiu daqui por baixo. Saiu a primeira partida, ele nossa, descascou o Gamarra. Coitado do Gamarra, tem pesadelo com o Mascherano até hoje. Aquela revelação do Corinthians, né? Seba Domingues. É. Maravilhoso, Seba Domingues. Mano, agora falando sério, o empresário tá segurando o Théo Gutierrez? Porque ele quer ver o Théo Gutierrez na Copa América, vai jogar? É. Se for bem... Pinta um mundo árabe. Pô, bem não, porra, ele já tá fechando com o Corinthians. A prioridade é o Corinthians, eu acho que é. O River não aceitou isso aí. E digo mais, Bento, outro jogador que foi levar currículo no Corinthians ontem aí foi o Dentinho. Tava lá pedindo emprego. É verdade. Ele você pega o Dentinho? Não. Pega o Dentinho, O Fluminense tá afim do Dentinho. Olha, revelações de verdade do Corinthians. É. O Fluminense tá atrás do Dentinho aí. Pode ser que o Dentinho acerte com o Fluminense. Por que você não gosta do Dentinho? Dentinho é terrão, deixa acertar com o Fluminense. O Corinthians tem alguns jogadores naquela posição ali. O Betão ainda tá no mundo ucraniano. Tá jogando, foi jogar aí pra fora. Tá num país frio. Horrível. Ele que acabou com a freguesia. Seu Bento. Podemos prosseguir, seu bem? Então, prosseguindo as manchetes no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Só uma correção, viu, seu bem? Não é mais tricolor. Agora o que é? Osório Olor. Osório, só fala do Osório. Sensacional. Mas ele virou. Oh, é uma coisa impressionante isso, RG. Porque. Mania nacional, Osório. É, de certa forma virou o jogo. Não, tô falando, no sentido. Foi bom pro São Paulo, porque tirou um pouco aquele disco, né? Porque toda semana era uma crise. Ah, é. Né? E mudou um pouco, porque agora eu tô falando alguma coisa boa do São Paulo. Você tá começando a vir trabalhar com as camisetas do Osório também. Osório. De botão. É, mas olha. Mas agora, ele é um cara muito simples, inclusive tá morando no CT de São Paulo. É. Né? Almoça com todo mundo. Ele conhecer lá os outros. Ah, sim, mas cara, almoça. Ele almoça até com. Na mesma mesa, tem o Rogério, tem o Rodrigo Caio, tem o João Paulo da base. Sim. Tá nem aí, bicho. Todo mundo. É o cara de todo mundo. Segurando a marmitinha. Olha, disseram que ele ficou espantado, viu, Motinha? Ele ficou espantado aí em abrir a torneira e sair água, porque ele pegava água do poço onde ele morava. Olha, olha, meu Deus. Olha, olha. Mas aqui, aqui não tá muito aqui longe. Aqui em São Paulo a gente tem que tomar cuidado pra não dar água, viu? Oh. E ele... Mas ele abre a torneira e não sai nada aí. Meu, eu vi numa foto dele fazendo treinamento com os jogadores. Ah, ele você colocou tá tirando aqueles... as manchetes do seu bem? Ah. Desculpa. Olha, eu pensei que... tapete, hein? Que puxada de tapete. Ah, apesar que depois que ele falou montada, né? Ah, eu prefiro o seu bem. É. Pô, eu falou montada. Ele tá querendo voltar pro setor de manchetes. Ô, José! É. Pode falar. E aí, Zé? Aí você tá lindo, Antônio Fagundes. Ô, Sombra, o... Awadi. Awada. Awadi. Awada. Awada. Tentou levar o Denilson. Tentou? O salário não agradou. É o salário ou o São Paulo que não quis? Não, também o salário não agradou o jogador. E também os 3 milhões e meio de pagar o trabalho euros. Pra ele ir embora. Eu já ia falar, obrigado pela graça alcançada. O São Paulo ia embolsar 7 milhões de reais. Pô. Não, o São Paulo não era 4.800? Não, 7. Não, mas o São Paulo tem 40% então, do direito econômico do jogador. Então, ele enfim, o Osório conversou com ele, falou, fica aí. Vai jogar. Eu quero reclamar, porque tudo que eu revelo, vocês vendem. E os que você contratou que o São Paulo tá perdendo na justiça, os contratinhos que você fez. Ah, o Denilson fui eu. Eu revelo, vocês vendem. O Rodrigo Caio, eu vi uma informação agora, acho que foi da ESPN, o Rodrigo Caio, quem estaria comprando não seria o Atlético de Madrid, seria um empresário do, do jogador, que é o mesmo do Cristiano Ronaldo. Então qual é o esquema? Serão 12 milhões e meio de euros à vista. À vista. E se o jogador atingir certas metas, titularidade, como titularidade, 60% dos jogos. É isso? Bom, não sei. E ainda seriam trazidos para cá, pagos para cá, 2 milhões e meio de euros. Mas ó. A grana aí, 40 milhões de reais pra enfiar no caixa agora. Agora. Não foi o Atlético diretamente, né, Chum? Olha, há quem diga que sim, mas essa informação que ele agora da ESPN diz que não, diz que é um empresário. Agora, por que me estranha um jogador como o Simeone? Assim, o futebol cada um tem um jeito. O Simeone é varavolante como o Rodrigo Caio. Eu não vejo assim, no time do Simeone o Rodrigo Caio. Mas joga de zagueiro também. É, tem essa. O Simeone, agora, se é técnico lá do Atlético, alguém fala pra você, ó, tem um moleque lá no São Paulo... Aí você vê o currículo do São Paulo que vende jogador pra aí fora fala pra assim, caramba. Olha, o seu Simeone, ó, é o mesmo que levou o Casemiro pra seleção, o Oscar pro Chelsea, Miranda pro time aí que transformou o Atlético de Madrid nos mais uma potência do futebol europeu. Ele tá sendo vendido, o Miranda não tá lá ainda? Tá, mas só falou do Miranda, os caras já vão falar, pô, veio do São Paulo. Olha, você que tem time de futebol, você, não importa, não é São Paulo, ó, traz pra gente, só de pôr a camisa, vocês vendem. Mas não, você viu, eu tava vendo uma matéria que o São Paulo... É, já arrecadou via Cotia. Via Cotia. Olha de Cotia. 500 milhões. Ó. É, mas o Rodrigo Caio tá sendo convocado mais pelo que ele fez aquele torneio de Tulum, que foi um dos melhores. Ele já foi desconvocado. No último ele não foi. É, mas aquele que ele fez, ele foi o melhor. Então, 500 milhões, então quer dizer que tá dando fruto, Cotia. Quantos anos? Hã? 10 anos, eu acho. Quantos anos? Olha a idade dele. O Santos, 400 milhões. Então. Tem idade olímpica, deve ser. E onde tá o dinheiro? Pois é. Essa é isso que é absurdo, essa é a pergunta. Onde tá o dinheiro? E no treino ele fez lá... negócio lá, né? Colocou lá... placa. É um jeito diferente, eu não sei se outros fazem, então, mas parece ser diferente. Colocou lá 7 bonecos lá, simulando o sistema defensivo da Chapecoense, e explicou pros caras como tem é que ser era. Pra furar, esse ensaiar jogadas e tal. Tomara que tudo isso dê certo. Você vê entrevistas do Souza falando que ele fala pro jogador, você vai jogar assim, assim, assim. E o que você acha? Não, mas comentava isso, o Domênico tava impressionado também. O Domênico conversava comigo e tava impressionado. Falou assim, olha, vocês vão se dar bem com esse cara é bom. Com quem? Com o Osório. O Domênico comentou. Não, porque o Domênico tava defendendo ontem que tem que treinar, tem que treinar. É, isso aí. Repetição, eu falei mesmo. Falou. Estádio 97 tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan chegou a sua vez, consórcio Honda, ganham um lindo boné. Ó, e quem disser só Bozano ter o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, ganha o kit Bozano e um par de convites para Kidzania. Mas agora, vamos apresentar o estranho no ninho. Ele que foi campeão do torneio de videogame no resort do Estádio 97. Ele ganhou. Carlos Roberto Cocchieri. Cocchieri. Mas olha o time que o cara toca. 33 anos, representante comercial lá do Tatuapé. RG, Cocchieri. Seja bem-vindo, Cocchieri. Obrigado, Sombra. Obrigado mesmo. Valeu pela participação aí. É uma honra. estar aqui nesse programa com vocês aí. Obrigado esse, mesmo. Valeu. Você está aqui estranho no Ninho, deve ser daqueles que ficam olhando pro cara e o cara olha pra ele e fala: qual que é, velho? Qual que é? Sensacional! Salvou a hora! Ô, Coquiera, eu tô vendo aqui, você inclusive tá aqui como um prêmio por ter sido campeão lá no torneio do videogame do Resort. Ó! Você tem 33 anos, uma idade um pouco acima dos costumeiros campeões do torneio videogame. Ou seja, você é um cara que é bom. Derrubou alguma criança lá. É bom, fez você alguma criança chorar. Você fez crianças chorarem? Eu peguei um bicampeão lá, nas oitavas lá, o moleque saiu bravo. Saiu bravo? Ah, aquele amigo do Murilo, mano. Ele era, o mano ficou enchendo o saco dele lá, bicho. Nossa, a hora que ele tomou o sexto gol, ele, largou com tudo. Mas eu, tomou o sexto, cara. 6-3. 6-3. Ele largou e foi embora? Ele tomou o sexto gol. É engraçado, ele falou assim, parecido, não vale. Parecido com um jogo de futebol de botão, com um amigão meu, que eu tava ganhando, o cara largou e foi embora. Cara, tava por aí, viu? É mesmo, Doutor? Se o senhor largou lá, você não vai falar mentira, que o Vieira tá de prova. Eu só queria dizer pra esse menino que largou o controle depois do sexto gol, a vida não é assim, eu aguentei sete, e nem por isso foi embora. Já mudou de assunto, viu? Depois do sexto gol... Mas quando o Palmeiras tava pra cair, você largou. Largou agora mesmo, agora no Grêmio, num jogo do Gaúcho, eu tinha me arrastado. Largaram você, né? Lembra? Largaram e fui embora. Ele foi embora mesmo, no meio do Levantei. Mas, ô, Coquiere, você gostou do resort? Foi uma experiência legal? Sombra, maravilhoso, sensacional. Todo mundo me pergunta, o pessoal me perguntou como é que era. Eu falei, meu, vale muito a pena. Foi sua primeira vez? Foi a primeira vez, Tô indicando pra todos os amigos aí, é muito bom. Muito sensacional. E bacana demais. E o teu time, o Porco? Faz aí um resumo. Vamos supor que você é o nosso novo Domênico Gato. Manchetes do Palmeiras, você, Coquiere. É, vamos lá. Oswaldo caiu. Ainda bem, graças a Deus. É. Eu não sou muito fã na questão de troca de técnico, essas coisas, porém, eu como Dodô aí, nunca gostei do Oswaldo, não sou fã do trabalho dele. Cuidado com essa frase aí, eu como Dodô. Olha, Dodô. Então, assim... O rapaz falar... Eu sempre achei que a hora que pintasse uma crise mesmo, assim, jogos sem ganhar, ele não ia aguentar, como foi. E o Marcelo Oliveira é um grande técnico, eu acho que é o melhor técnico hoje aqui no Brasil. Uhum. E eu acho que é uma boa aposta aí, né? Porém, pra mim, o problema do Palmeiras hoje, como sempre, que ele vai ter que resolver lá, que eu não aguento mais, é o nosso camisa 10 lá. Não tem jeito. Aquilo lá, pra mim, é um atraso de vida já. Eu falo pros meus amigos... Tem amigo meu palmeirense que, ele pega na bola, os caras... Nossa, ele é craque, joga muito. Eu falo, não é possível. Eu acho que esse ano que aconteceu, a gente começou com o time certinho, o pessoal na pré-temporada, o Robinho jogando muito como meia. Eu já falei isso, o cara fala que não. O Robinho jogando muito como meia. Era o melhor do Palmeiras, Foi pra seleção do campeonato, meia do campeonato. Isso. Quer dizer, ele tava fazendo gol, chutando, armando o time... E assim... Eu acho que é isso. Quando entrou o Valdívia, estragou tudo. Aí você pega... Aí pra entrar o bonitão, tem que pegar o melhor do time, recuar pra volante... Aí você começa a mexer no time... Mexe no time. Os jogadores ficaram meio putos com essa história. Não adianta você falar que o grupo... Ah, mas é por isso que você precisa ter um técnico que nem o Osório, que nome não joga. Até de brincadeira, apesar... o cara mal chegou. Mas ele chegou falando, mano. Deixa ele chegar. Calma que vocês não viram, cara, o cara já indo treinando. Mas é diferente porque ele chegou. Meu estilo é esse. Mas não tem diferença nenhuma. Vocês já viram ele treinando? O Rogério estão pondo a mão no fogo por um cara que vocês viram ele perdendo um jogo? Calma. Até porque ele pediu pro Mito Espera elogiar depois que o cara faz o trampo, hein? Vai ver, o cara vai deixar o pato no banco. Vamos ver. Quero ver. Isso eu pago pra ver. Ô, Domênico, quero ver deixar o Rogério. Tomar dois frangos. Vocês estão se doendo, nossa. Não, peraí, desculpa. Mas a gente tem que falar. Vocês estão falando de jogador, eu tô falando. Ele tá falando de chinelinho. Mito. Mito é um patamar de Valdívia aqui embaixo. Aí sobe dois. Olha, Valdívia, Pato. Rogério. Mora tudo no mesmo condomínio. Valdívia, Pato, Ganso, tudo no mesmo condomínio. Até o Domênico concorda, né? O Domênico não concorda com isso. Com qual concorda? Ídolo. Tô falando. Rogério. Não, pra todo mundo. Mas a gente não esquece nunca do Rogério. Inclusive o Robinho, que fez um gol no meio da rua. O Marcos não vai esquecer nunca. Exatamente. Não vai esquecer nunca. Procurando até fez um gol no meio da rua nele. Isso vai ficar pra história do futebol. E foi uma coisa de comparar o Valdívia com o Marcão. Não, estamos comparando. Tá bom, Valdívia, Marcão. E foi o gol que deu o título paulista pro Palmeiras. Não, mas não importa. Mas pra nós foi um título à parte. É nóis. Ah, sim. Fazer gol no Rogério é sempre um título. No meio da rua? Fazer gol no Mito é. Ah, Pega lá, fio. Cadê? Ih, já foi, entrou. Nossa. Adoro. Aí, legal. Nossa, onde? Da onde venho? Onde? Onde? Eu quero ver comemorar esse título. Aí, olha, esse gol, calma, espera o Osório chegar. Esse aí não deu pra compensar os gols. Azar, é Osório. Não deu pra compensar os gols que o Rogério fez no Marcos. Não. Deu sim. Eu acho que deu. Tá procurando. Aliás, todos os gols que ele fez foi deu título pro São Paulo também, igual. Deu título. O Rogério, quando fez gol no Marcos, deu título pro São Paulo. Deu. Na Libertadores. Na Libertadores. Mas não era final. Mas não era final. Não era. Não interessa. Mas levou a final e ganhamos. É, passa pela semi não chega. Então tá bom. Então tá bom. Vocês falam, não dá pra discutir freguesia, né? Então tá bom. Então vocês falaram do Valdívia. O Valdívia ganhou do Rogério jogando, mandando cala a boca e ganhamos o título. Ah, legal. Nossa. Então se é pra falar que ganhou, ganhamos também. Meu Deus. Isso é verdade. Olha lá. É verdade. Não gosta. Não, mas não estamos falando do Valdívia. Vocês falaram do Valdívia. Você que deu o exemplo do Valdívia. E o Valdívia nunca tentou dividir com o Rogério. E o Valdívia, muito bem, mano. O Valdívia nunca tentou dividir com o Rogério. Já ao contrário, isso por ídolo tentou dar uma bicuda no cara. São Paulo tão nervoso que ele tinha do cara. O São Paulo tem o mito, o Rogério. O Palmeiras tem o Valdívia. Não, nós não temos ele. Eu pensei que você ia falar que o Palmeiras tem um mico, velho. Não, é. O mito é o mico. O Poxa é muito maldoso. O Palmeiras teve o mito. Exatamente. Teve o Marcão. Mas tudo tem sua fase. Eu considero. Tudo Marcão tem sua fase. É mais ou menos eu entendo que falar, o Rogério, falando sério agora, Marcão, o Rogério é. Tá, por São Paulo, o Marcos teve. Não, o Valdívia não é. Desculpa. O Valdívia não é. Não é não, o Valdívia, ele não é. Foi assim, é que vocês estão colocando a coisa aí, né? Não é assim que funciona. Não, mas tem muito palmeirense que idolatra o cara. Mas, ô Coqueri, qual a sua perspectiva agora com a possível vinda do Marcelo Oliveira? O Sombra, como eu te falei, eu acho ele um melhor técnico aqui no Brasil hoje, porém, assim, também vai ter que dar tempo pro cara, né? O cara tá chegando agora, ele tem que fazer as mudanças no time, então não adianta cobrar muita coisa também agora. Tem que esperar ele chegar, não sei o que ele vai mudar, por exemplo, você pega o Rafael Marques, que era xodó do Osvaldo, eu não sei se ele vai continuar com um cara no time titular assim. Mas uma informação estranha que o Marcelo Oliveira falou que o meio de campo ideal é Arouca e Gabriel, é Robinho e Cleiton Xavier. Perfeito. É isso que vazou. Agora, quem joga no ataque, não sei se ele vai pôr Dudu e mais um, mas eu acho que é isso aí. Chegou é o Alexandre agora, acho, né? Acho que sim. Acho que o Dudu, acho o Alexandre... Vou deixar o Cleiton Xavier de fora é brincadeira, com né? Com muito respeito. Ah, mas não tá pesado, lento? Ah, não sei, Sombra. Mesmo assim, mas é que tá, vai estar estranho esse troço aí, viu, velho? Cleiton Xavier é ó. Repete esse meio campo aí, Tem nome, né? Repete esse meio campo aí que você falou. Tem nome? Gabriel e Arouca. Certo. Robinho e Cleiton Xavier. É muito bom pra jogar contra o Chapecoense em casa. Porque se for pra jogar com um time forte fora, eu acho que falta um volante. Um cara mais pegador no meio campo. O Gabriel sai muito do jogo, o Arouca também sai muito. Bom, Coqueri, sinta-se à vontade. Vamos bater um baita papo aqui durante o Estádio 97. Nossa, mas obrigado. Tá legal? Obrigado mesmo, viu? Uma honra estar aqui com vocês, hein? Valeu mesmo. Só cuidado com as estripulias do Mota. A mão ele vai passar. A mão ele vai passar. De olho, deixa ele se distrair que daqui a pouco começa. O que é isso que nós ganhamos aqui? Abre e vê. É só abrir. Não, é pra. Mas quem que presenteou nós? São os ouvintes. Alvin. Muito obrigado, galera. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, ouvinte. O que vale mais, hein? O seu carro ou o seu tempo? Ó, por mais valioso que seja seu carro, certamente é o seu tempo. Porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro. É ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples. É só passar num HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina esperando o vistoriador passar. Nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Me diz. Então escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Estádio 97, sempre aqui na Energia 97, também tem o oferecimento da Honda. Olha só, amigão, você que tá aí todos os dias no trânsito parado, o tempo passando, e você não vê a hora de realizar o seu sonho de ter uma moto Honda escapar desse caos, não é? Lógico. Então eu vou falar um negócio bacana pra você. Chegou a sua vez. Com o consórcio Honda, é muito fácil e barato pra você comprar sua Honda e mudar de vida. Escuta só. São parcelas a partir de R$ 94 por mês. É isso aí. Você viu como é fácil? Cabe direitinho no seu bolso. O melhor de tudo, amigão, você não paga juros, ouviu? Você não paga juros. Com sua Honda, além de você fugir do trânsito, você ainda economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos, então chegou a sua vez. Mas olha, vou dar outra dica para você. Você trabalha que nem um louco, teu dinheiro tá lá contado, dinheiro suado para você ganhar. Não vai fazer qualquer consórcio, hein? Não vai entrar em barca furada. Consórcio é Honda, ouviu? Consórcio é Honda. Tá parado aí? Tá esperando o quê, amigão? Olha, corre, voa pra concessionária, porque chegou a sua vez de ter a sua moto Honda. Então vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E mais, hein? Ouvinte que ligar aqui no Estado 97, falar a seguinte frase: chegou a sua vez, consórcio é Honda, você vai ganhar um boné legal pra caramba da Honda. Mas tem que falar a frase: chegou a sua vez, consórcio é Honda. Um abração lá pro Fábio Tadone, corintiano doente, e pro Danilo Pisani. É, ele falou assim: beija, sou palestra até morrer. É isso aí, amigo, consórcio é Honda. Antes da gente atender o primeiro ouvinte, que já tá aqui no gancho, é uma notícia interessante, né? Interessante e cômica. Né? O diretor de comunicação da FIFA, Walter Di Gregorio, deixou o cargo hoje, quinta-feira, falou: veja, acho que deve ter sido convidado a deixar o cargo. Sabe por quê? Ele deu uma entrevista. Piada que ele fez. Ele deu uma entrevista à televisão suíça e contou uma piadinha. Sabe qual foi a piada? Essa, nem o Juca traz melhor. O Juca perdeu pra essa piada. Ele chegou e contou a seguinte piada. Ele falou assim: o presidente da FIFA, o secretário-geral e o diretor de mídia da FIFA estão sentados em um carro. Quem está dirigindo? Ele fez uma charada. Interrogação. Ele mesmo respondeu: a polícia. Meu Deus. É sensacional isso. Cara, ele arrebentou com o seu projeto. Estão criticando o cara? Foi despachar. O pessoal da FIFA, né? Despachou ele. Foi convidado a se retirar. Você faz sacanagem com o Zé e Fernando aqui. Diz que agora só vai prestar uma consultoria até o fim do ano. Vai fazer sacanagem com o Zé. Aliás, o cara falou alguma mentira? Aliás, só no embalo aí, o Juca tá perdendo. O Juca perdeu pra essa piada e vai perder outra. Porque está forte, forte nas redes sociais e em todos os canais aí de internet. De televisão. Que o Oswaldo realmente está conversando com a diretoria do Santos. Quando eu falei, o Mano derrubou o Fernandes. O Oswaldo, durante todo esse tempo no Palmeiras. Eu falei que o Oswaldo ia voltar pro Santos e ele falei, desviou de mim. Os caras estavam achando que eu tava Vai tomar banho. Você falou que o Oswaldo ia voltar pro Santos. O quê? Eu não falei, mano? Falou que o Oswaldo ia voltar pro Santos. Só um minuto, eu perguntei aqui pra você. Não. Que vai voltar. Eu falei, RG, o Oswaldo vai voltar pro Santos? Você falou, não. Eu falei, olha que tem gente que quer a volta dele lá. Esquece, isso não existe. Olha, fala, RG. Parece que eu falo um negócio, vocês não acreditam, velho. Vamos lá, notícia. O Santos, a diretoria, confirmou o contato com Oswaldo de Oliveira agora há pouco no site da ESPN. Eu estou dando uma informação. Então o Sidorf não vem mais pro Santos. Acabou de falar que coitado o Santos teve um contato com o Oswaldo, porra. Tá, Oswaldo, ele vai vir, é outra coisa, mas teve o contato. Isso me remete, depois de tudo que aconteceu, a saída do Oswaldo, as declarações do Oswaldo. Putinho, aquele lance do tá devendo grana, aí traz o cara de novo pra tentar acertar a grana. E ele, durante durante o trabalho dele no Palmeiras, em muitas ocasiões, até porque disputaram a final, ele era elogioso ao extremo ao Santos. Ele só fazia críticas à antiga gestão. Ele falou assim: adoro as pessoas de Santos, os jogadores do Santos, os trabalhadores do Santos. Ele só fazia crítica à gestão que saiu. E o Santos devendo grana pra ele. Aliás, ele era bonzinho com todo mundo. Aí isso é ruim demais. Ele cumprimentava. Quando o Palmeiras perdia. Quando perdia, ele sabe. Pergunta pro estranho. Ele perdia, ele era cumprimentava todo mundo. Aquele bonzinho. Isso não dá certo no futebol, velho. Não dá certo. Domênico, não tem vibra, não vibra. Discordo. Tem uma maneira de você trabalhar dessa maneira. Por exemplo, vou falar do Osório. Osório, puta cara legal. Osório! Osório! gente boa. Osório. Gente boa. Olha, almoça joga com joga truco. Almoça joga com truco. Jogador. Ah, almoça isso com não é jogador. Legal. Não, isso não é legal. Mas na hora porteiro. Do treino dá bronca. Xinga, treina, treina. Ele treina, ele treina. Só, mas tudo bem. Espera só um pouquinho. Com o time do São Paulo, ele pode ser bonzinho. O que não pode ser, vocês não estão entendendo. O ó. Ele era bonzinho com os adversários. É, aí vem lá o time e dava um cacete no Palmeiras. Ele ia lá e cumprimentava todo mundo. E saia de boa, amigo de todo mundo. Peraí, Domenico, agora vai vir. Lá, lá vem, lá vem. O me time de futebol defendeu o desculpa, desculpa, desculpa. Fala, um Benjamin. Time de futebol não pode ter um treinador que aceita a derrota. É isso que não, nós estamos isso aqui. Isso jamais. Isso não pode acontecer. Realmente, me solta que eu vou defender o Oswaldo. Me solta que eu vou defender o Oswaldo. Realmente, o Ferguson ficou 250 anos no Manchester. Caralho, totalmente estúpido, né? Quando o Manchester perdia, ele cuspia nas pessoas, ele agredia. Mas eu não ele... falei isso para eu cuspir. Não, a pessoa quer dizer que o problema agora é o cara ser educado, é o problema, o cara não recebe treinador. Detalhe, ele chegou no Santos, em 3, 4 meses, botou o Santos na final do Campeonato Paulista, o Santos jogava ganhou? Muito. Então, perdeu pra quem? Então, o Cícero bate pênalti lá na. Não, espera Cícero... um pouquinho. Ah, quando o Abel pera. Braga perde pro pera. Paulista de Jundiaí, Sombra? Pera. Aí, ama, perdeu pro Paulista de Jundiaí. O Santos perdeu pro Santo André, sei lá então, quem foi. Mas aí o Abel... Ituano. Para, pro Ituano. Pera aí. Para, não, você não pode fazer dois pisos, duas medidas, primeiro, Benjamin. O primeiro, eu não tô fazendo, você não deixa terminar, você é histérico. Não é histérico, primeiro... você tem que ser coerente não. Nas coisas. Ontem o senhor criticou o Abel. Eu não critiquei o Abel. Falou, perdeu duas finais aí pra time pequeno. O então, Santos perdeu pra então, time pequeno, tá velho. Eu vou esperar você gritar, depois eu falo. Vai gritar, é argumento, porra. É que você é defensor do cara, velho. Parece que você solta, tem alguma coisa com o cara, posso terminar pronto. Agora? O Filipão critica. O Oli é que Deus pra ele. Mas se tem alguma coisa mas com o cada um tem o seu ponto de vista. Não, eu não posso ter o meu. Tenho que ter igual do Domingo. Não, pode ter o seu. Agora eu posso falar? Pode gritar mais um pouco, eu espero. Não, eu desligo o microfone pra desligar. Eu não critiquei o Abelão. Eu falei que o Abelão na época, o Abelão hoje é considerado um treinador de primeiro escalão, mas eu falei, em 2 anos consecutivos, ele perdeu 2 finais de Copa do Brasil, uma com o Flamengo, uma com o Fluminense, pro Paulista de Jundiaí, pro Santo André, no Maracanã. Eu não falei que o Abelão não é um bom treinador. Eu falei, mas na época, ninguém queria o Abelão, porque o Abelão perdeu pra 2 times pequenos no Maracanã. O tema era diferente. Eu não critiquei o Abelão. Muito bem. Não, peraí. O Oswaldo chegou no Santos... Em 3, 4 meses, ele fez o Santos jogar muito no Paulistão. Era um time sensação. É ruim o Paulistão. Perdeu, perdeu o primeiro jogo pro Ituano jogando muito mal, concordo. No segundo jogou bem. O Cícero foi lá, chutou pênalti não sei pra onde e tal. Aí não serve. Chegou no Palmeiras. Aí o treinador é uma porcaria. Os jogadores são todos um espetáculo. Aí o cara chega no Palmeiras, tem 22 jogadores novos. Ele monta um time no Paulista. Chega na final que não era... Não era nem a diretora. Talvez se ele não tivesse chegado na final, era melhor. Se ele não tivesse chegado na final, talvez era melhor. Aí ele chegou numa final de campeonato. O Palmeiras jogou a primeira partida contra o Santos, um partidaço. Aí no segundo jogo na Vila jogou mal. O Dudu foi lá, fez o que fez, destruiu o time do Palmeiras. Perdeu um pênalti no primeiro jogo que poderia ter liquidado. Aí perdeu. Oswaldo é uma porcaria. Começou brasileiro? Concordo. Eu nunca falei que o Oswaldo aqui de Oliveira é Deus, gente. Vocês nunca me ouviram falar que é Deus. Quase, eu só. Não, Domenico, talvez você não entenda o que eu falo, eu vou te explicar direitinho. O que eu falo é o seguinte: eu não acho que ele é a porcaria que todo mundo fala. Eu só isso que eu falei. Quando o jogador não joga, ninguém fala nada. O Dudu, ninguém fala uma vírgula. As opiniões já foram. A diretoria do Palmeiras não trouxe um zagueiro, não trouxe um atacante que ele pediu. Gente, os jogadores que ele pediu. Então pergunta pro RG, você falou que ele acertou o time sozinho. RG, você tem saudades do Oi. Lógico que perdeu pro Ituano. Tem que perguntar pra quem tem o time, eu não acho. Eu não acho que o Oswaldo seja um lixo. Eu não gosto do trabalho do Oswaldo. Será a maior decepção da minha vida. Que o Oswaldo voltar pro Santos. Então te prepara que você vai se decepcionar. Vamos ao ouvinte, que senão vai cair a linha dele. Vamos atendê-lo. Toca, Asdrúbal. Alô. Alô, boa noite, Domênico. Opa, quem fala? Que coisa, hein? É o Fernando Rodrigues Pereira. Ô, Fernando Rodrigues Pereira, tudo tranquilo, meu velho? Tô tranquilo. Beleza. Na paz. E quantos anos? 3.0, Dodô. RG, 3.0 hoje. Hoje, RG. O que você acha? Terça-feira. Terça não, hoje é quinta. Hein, tá bem, quinta, Portuga, tá nossa. Louco, hoje é o quê? Quinta. Terça. Falei que era terça. Portuga, pra você cabe aquela célebre frase, hein? Qual? Pode dizer. Rodrigues, com quem andas e te direi quem és, hein? É, porque tá muito sensacional. Bom. Sensacional. Sensacional. É, Brasil. É forte. E o bairro? Barra aqui é fácil, Dodô. É, eu tô na cidade. Eu tô em Caieiras. Eu não entendi o que você falou. Caieiras. Caieiras. Ah, é cidade. Caieiras já é, Caieiras, você já falou. Mano. Se tivesse falado agora, eu também falaria. Eu adoro Caieiras, né, meu? Já foi pra casa do Caieiras, hein? O Benjamin conhece tudo, é. Pô, joguei muita bola na rua aí com o Marcos Assunção. E tem um nome de lugar. Eu tô exatamente no mesmo bairro que ele, eu sou de Laranjeiras. Viu? É. Tem um nome de lugar que eu acho estranho, tudo, é esse. Aí, viu? Os caras acham que é armação. Ó, velhinho. Diga, velhinho. Você vai lembrar de mim? Eu liguei na rádio aí, no horário lá do Palhacinho. O Palhacinho ligou na minha cara, ficou rasguei elogio pra você, tá lembrado? O Palhacinho é assim eu mesmo. Eu sou conhecido, meu apelido é Grilo. Grilo. Grilo. Como Fernando Grilo. Ele desligou na sua cara, eu vi. Ele tem um grilo aí no meio, você que tem um curso. Como é que é um grilo? Como seria um grilo alegre? Grilo agora não. Por favor, não é um grilo. Não, grilo não, grilo não. O Domênico tá grilado. É, grilado hoje, é verdade. Ô, velho, qual que é o time aí, então? Ah, sobe nosso hino aí, Dobô. Qual hino? O hino da academia. A academia é verdão. Aí falou, já falou, é falou a palavra, é nós. É isso. Grilo. É sim. Porra, essa de grilo aí? É o grilo. O grilo é. Palmeiras grilo. Tá sem título. Canta, Moacir, maravilhoso, olha lá. O grilo até que quebra o galho, mas o barulho da cigarra é um barulho ensurdecedor. Qual a diferença, mano? A cigarra faz um barulho muito ruim. É contínuo e é muito alto. Para, velho, parece faz um apito. É, sei lá, um bagulho muito estranho. Mas grilo... O lugar que tem cigarra é um inferno. Agora, esse nome de grilo aí é Me pegou. Grilo é legal, usado, grilo é legal. Mas é usado pros velhos, né? Grilo tá, é legal. Você tá grilado. Falou o jovem. Falou o jovenzinho. Na internet usa muito. Usa muito cri, cri, cri. Eu não fico usando grilado. Lembra do jovem, Chico? Na internet usa muito cri, cri, cri. Ô, Domênico. Vai, diga lá. Grilo não é legal? Ah, é legal. Não tenho nada contra o grilo. Não sei o que vocês têm contra o grilo, velho. Principalmente quando ele pula. O que o senhor tem contra o grilo? Vai, vamos lá. O que o senhor tem contra o grilo? Você já viu o grilo com cãibra? Quando ele fica tremendo, o grilo com cãibra? É sensacional. Não é, né? Bom, isso aqui não gosta. Fernando, temos aqui um palmeirense também, que é o Estranho no Ninho, o Carlos Roberto Cocchieri. Isso, conversa com ele. Temos o nosso semi-palmeirense, Domênico Gato. Semi? O que você falou? Semi-palmeirense? O que você falou aí? Semi-palmeirense. Semi, mano. Ah, já foi mais, né, Bruno? Hoje não tá ligando. E aí, cara? Tô ligando pra sua véia. Véia, não. É, aquela pelancuda. É isso mesmo. Acho que a camisa de força tá muito apertada. Que isso, juiz? Tá precisando largar. Calma, juiz, calma. Então toma um cartão amarelo pra te acalmar agora. Ficou barato de bom tamanho. Ficou barato demais. Não fiz nada, mas não fiz nada, ué. Fernando, sua expectativa pela chegada do Marcelo Oliveira. E, segunda pergunta, o problema é só técnico? Olha, o problema tá claro que não é só técnico. As expectativas são das melhores. O cara é bicampeão e a gente não pode esquecer... Ele levou o Coritiba duas vezes para as finais da Copa do Brasil. E o Coritiba, com todo respeito, não era ninguém naqueles dois anos, né? Exatamente. Não tinha nenhuma estrela e o cara fez um belo trabalho. E perdeu para times maiores, né? Exatamente. Eu tava acompanhando vocês falar aí, parece coincidência, mas eu andei conversando pessoalmente com o Oswaldo de Oliveira nos últimos dois, três meses aí, que ele estava morando, ainda está no Israel de Oliveira. Mas no condomínio onde eu trabalhava. Saí já tem duas semanas e acredito que ele tá saindo também. Gente boa, né? Não, é um cara assim, como pessoa, sensacional. Um cara muito humilde. Passava lá pela gente lá, que eu trabalhava na recepção do condomínio. É, super educado, batia um papo sobre futebol. Quando o Palmeiras contratou o Egídio, eu brinquei ainda. Falei, professor, esse lateral tá chegando aqui. Ele falou, não, excelente lateral, vai ser titular. Só que não conseguiu, o trabalho dele não foi resultado, né? E hoje no futebol brasileiro nós vivemos de resultado. Então, bola pra frente, boa sorte pra ele, mas que venha um técnico à altura do Palmeiras, um técnico bicampeão brasileiro, ninguém pode contestar isso, né? Isso é verdade. Você tem razão. E a chegada do Alec Gol aí, do Alessandro? Você achou olha, legal? Olha, doutor, não é o camisa 9 pro Palmeiras, né? É um bom, eu gosto do futebol dele, um bom atacante, mas vai chegar, vai ser titular, porque dentro do tá fraco, que a gente tem lá, é o melhor. Mas sabe o que acontece? O Palmeiras tá indo atrás do Barrios. Então, me disseram. Bom, então, mas o Barrios é bom? Não lembro. Acho que se for lá atrás, depende. Que é bom. Você tem, por exemplo, o Mooca, um bairro legal. Ah, é um bom bairro, já não é? Mooca é um bairro. Já Vila Maria já não é um bairro. Vila Maria é Highline, rapaz, tá bom? E ali perto com a academia do bairro. Só tem cachorro e caminhão. Vila Maria é high-tech, rapaz. O problema é você trazer dois jogadores similares, porque eu não posso dizer que o Alexandre é muito melhor ou muito pior que o Barrios. É a mesma coisa. Por que trazer dois? Quem é melhor, Guerreiro ou Barrios? Guerreiro, né, João? Guerreiro? Guerreiro é melhor que o Barrios. Gente, o Barrios é um jogador que tá jogando lá na França e tá no Montpellier, se destacou aí nessa última janela aí. Ele tá por empréstimo, ele é do Shakhtar, né? Não, ele é do Spartak Moscou. Spartak. O cara vai voltar, velho. E querendo ou não, Portugal, se ele não permanecer lá no time dele, ele vai ser negociado. Dificilmente um time da América do Sul, do América do Gato, consegue competir com esses times da Europa. Ele vai jogar Copa América pelo Paraguai. Não deve ser titular. Porque com o time do Paraguai, ele deve ficar no banco. Mas assim, mano, é um jogador que se vier pro Palmeiras... Porque a seleção do Paraguai tem outras opções, na visão do técnico, melhor que ele. É, normalmente joga o Roque Santa Cruz quase morrendo, mas é ele que joga. Nossa senhora. O Roque Santa Cruz tem uns 30 e poucos anos, mas ele que joga. Então é uma coisa agora, feia. Mano, o Paraguai é uma... Agora, mano, vou falar a verdade pra você. O Barrios, se vier, não é barato. O Alexandro, mesmo que... Também não deve ter um salário muito barato. Mas nenhum dos dois é aquele cara que você entrega a camisa e fala assim, ó, resolvi o meu problema. Nenhum dos dois resolve. São dois bons e duas apostas. O que você acha estranho? O que você pensa, estranho? O Alexandre, eu achei que ele sempre foi um grande jogador, é que agora, não sei, 34 anos, assim, final de carreira, realmente eu não acompanhei ele agora no Flamengo. Eu sei que fez uns gols e tal, mas realmente, sei, pra mim ainda é uma aposta. Deixa ele chegar lá e ver o que é. Acredito que, assim, melhor que o Leandro Pereira e o Cristaldo, acredito que ele seja. Mas aí você joga mais que eles. Você vai melhor que ele. E Portuga, assim, uma dúvida. O Barrios, por exemplo, ele é esse centroavante de área mesmo? Ou ele é um 9 mesmo? Eu até achava que o Barrios era mais de movimentação. Vocês viram, pouca gente viu, porque eu também fui de madrugada e eu perdi o sono e fiquei dando uma olhada. Esse menino Jesus, na seleção brasileira, Domenico, ele tá jogando, sabe jogando muito. De ponta, mas ele não é centroavante. Não tá. Ele joga de meia, o Gabriel Jesus, de ponta de lança na posição ali, que faz Valdívia, faz os caras. Agora, pra que você vai ter o Jesus, o Alexandro e o Barrios? É estranho. E já estão falando que estão de olho nesse moleque no Gabriel Jesus, quatro, no Juventus. Não vale um. Já estão de olho no Gabriel Jesus, não sei se volta não, hein. Parece. Gente, o Gabriel Jesus, como ele despontou aí como uma grande promessa, e até vai ser difícil esse rapaz ficar. Vai ser difícil. Ele tá jogando atrás dos atacantes, ele tá jogando bem, muito bem. Mas é uma ele tá bem, ele tá bem na seleção, viu? Ele os tá jogos bem, lá. Viu os jogos muito bem. Só que pra ele sair do Palmeiras hoje, o time vai ter que desembolsar uma bela grana, hein? Ele é todo do Palmeiras? 30 milhões de dólares. Não, mas o Palmeiras acho que só tem 30%. É, mas tem que pagar 30 milhões de dólares. Ah, mas aí os caras fazem aqueles acordos, Domênico. Paga o do Palmeiras e a outra parte vai pro time. É uma pena se ele for embora. Essas coisas. Porque é um menino que a gente queria ver no Campeonato Paulista. Tem 18 anos agora. É um menino Porra. Mas se ficar, vai ficar até dezembro. A gente fala aqui, quando o jogador é negociado, a gente fala, pô, o cara vai sair por 40 milhões, o cara vai sair por 50 milhões, a gente acha que é um baita dinheiro. Tá vendo hoje aí? O Agüero, sombra, ele pode estar saindo do Manchester City, velho. Pela quantia de quase 300 milhões de reais. E o Oscar, fizeram a proposta do Oscar. O dono do City deu um cheque em branco pro Agüero e falou, Thor, você quer quanto pra ficar? É mesmo? É um mundo surreal. Mas o Agüero é artilheiro da Premier League. E o Oscar? Você viu quanto a Juve ofereceu pelo Oscar? Não. 130 milhões. 150 milhões. De reais? É. Mas, mano, a lógica... 30 e poucos milhões de reais. A lógica se aplica, mano. A mesma coisa que você fala... Mesma coisa que você fala quando um brasileiro chega na Argentina... É a mesma coisa que eles pensam com relação ao Brasil. Vai lá e pega, né? Vai lá e pega, é isso? Ô, Fernando! Opa. Então, olha, um grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Fique sempre na sintonia da energia. Posso falar um mexer aí? Pode. Fala, manda. Só abusando, eu tenho jeito de garoto e garoto de diversão do meu filho. Beleza, cara. Ganhou um kit Bozano e um par de convites pra Kidzânia. Bacana, mas um abração pra todos vocês aí. Um abraço especial pro Mano também. Ele é muito fanfarrão, cara, mas é um cara que sem ele o programa não teria graça, entendeu? Porque teria sim. É o palhacito. Teria sim, mas muito obrigado, amigão. O Mano é gostoso. É groselha, mas é legal. Vocês são impagáveis. Obrigado. Impagáveis. Valeu pela audiência. Pagáveis. Pagáveis. Muito obrigado. Pensando o quê? Valeu, fera. Obrigado pela audiência aí. Falou, cara. Tudo de bom. Até mais. Estádio 97. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. O oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Agora o recado importante do Mano falando da Bozano. Fala aí, Pateta. É, mano, o bagulho é louco, hein? Por falar em Pateta, eu gostaria de voltar pra Disney. Vou ver se eu... O homem não perde o jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame. Quando jogamos com a molecada, aí estranho Ninho. Estranho Ninho ganhou o campeonato do estádio 97, hein? Boa! Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os nossos amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar a sua pele. Você que tá com a pele surrada igual a do Mota, mano, cheia de brotoeja, uma pele ressecada, uma pele vermelha, feia demais, não vai ficar assim nunca mais. Usa a nova linha Bozano, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você não vai estar agora com aquele cheiro de mendigo, velho. Você vai estar cheirosinho, cheirosinho. Se você quiser ir direto pra casa da tua namorada, você vai. Ela vai achar o máximo, tá bom? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo. Você pode mandar sua mensagem para nós através do aplicativo da Energia 97, tá bom? Se você ainda não tem nosso aplicativo, baixe-o e participe do programa de maneira direta aqui com as suas mensagens no nosso estúdio. Ô, velho, vamos chamar o Juca? Bora. Ah, salvou, hein? Ó. O Juca tá preparado? Tá fiado? Sim, aí, depois, eu... aí depois você deixa o contato. Piada do elefante. Pô, você não existe? O Juca só tá meio desnorteado com as piadas de hoje, né? Ah, ele não gostou? Não gostou dessa história aí do Santos conversar com o Oswaldinho? Pô, você tá de brincadeira. Ah, RG, você tá muito... muito pessimista. É porque não era o seu time que ele tá aí. Já foi. Então, e você era bem... Ah, mas quem sabe um dia ele não merece voltar. Mas aí, ah. Domênico, o quê? Pode ser agora. Volta, Brown, volta, Brown. Pode ser agora. São Paulo, eu quero ver, rapaz. Pode ser agora. Gosto do São Paulo. Quanto? 2032. Gosto de Santos, porque... Vai ser o técnico do centenário. Eu ando de bicicleta, fico lá em Santos. Mas aí, Dodô. Sim, RG. Um grupo de japa lá em Santa Isabel, os caras estavam inventando lá a moda, né? Aristocodama. Aí inventaram uma máquina de pegar ladrão. Máquina de pegar ladrão? É, velho. Quero dizer que tô indo embora, então. Ah. Aí, e essa porra dessa máquina fez o maior sucesso, né, velho? Certo. Aí, rapaz, foram levar a máquina pra testar em alguns países. Certo. No Japão, Dodô, em 5 horas. Sabe quantos ladrões a máquina pegou? Nenhum. No Japão? É. Não tem muito bandido lá, mas sei cinco. Lá. Cinco. Cinco? Tinha quase... Oh, bandido pra cachorro. É, não, bastante, pro Japão. Bastante pro Japão. Aí levaram pros Estados Unidos. Ah, rapaz, e aí? 4 horas. 4 horas com a máquina. Pegou quanto? Uns 10. 4 ladrões. 4 também, isso. E fazendo sucesso a porra da máquina. Agora a máquina vai que vai, né? Levaram pra Coreia. Coreia. 3 horas botaram a máquina lá. Pegaram o quê? Quanto? 3. Ah. Só 3? Só 3. É, na Coreia não tem muito bandido, não. Não tem, né? E aquilo repercutindo, fazendo um sucesso danado, aquela coisa toda, trouxeram pra onde? Brasil? Brasil! Ah, não. Trouxeram pro Brasil a máquina? Em uma hora... Em uma... Porra, deve ter pego uma pancada. Roubaram a máquina, velho. Ah, sensacional! Ai, sensacional, gente. É bem isso que ia acontecer mesmo, viu? Ah, é. Perto desses, eu sou um drobadinho. Ah, é. Ou por falar em sujeira... Olha aqui. A Polícia Federal fez uma operação aí em relação a suspeitos de lavagem de dinheiro. E o ex-secretário municipal da Copa do Mundo em Curitiba, Luiz de Carvalho, foi detido hoje numa operação da Polícia Federal contra a evasão de divisas e lavagem de dinheiro entre o Brasil e países do exterior. Jesus. Chegou. Já começou a invadir. Chegou o pessoal de prefeitura. A água começou a entrar pelo banho da porta. Será que tem neguinho fazendo mala, velho? É, amigo. Ô, Sombra. Dormindo com a maletinha, pijama, escova de dente. Tem cara que quando o telefone toca, fica olhando pro telefone. Sabe quando você fica olhando pro telefone? Não, mas não toca telefone, não toca. Bate na porta. E por falar... É olho mágico, velho. Todo mundo no olho mágico. por falar em notícias aí também, vocês viram? Caiu hoje na internet aí as fotos do Bernardo do Vasco aí com a faca no pescoço, não com vi. A faca no pulso. Eu li ontem sobre isso. Eu vou pegar as fotos aqui, Domênico Gato. Inclusive tem um print da própria tela do celular da namorada. No qual ela diz assim, fala, chega, já deu, não quero mais você. Foi sacanagem que ele fez ou era... Não, RG, porque houve o término do namoro, né? Entre o Bernardo e a menina que vazou o vídeo lá, que deu todo aquele rebu. Inclusive tem algumas fotos aqui, ó, vou pegar aqui o diálogo no WhatsApp que o Domênico pode ver, ó. Ela coloca assim, me deixa em paz, eu não quero mais você, me deixa, acabou, chega disso. É só bloquear o babaca. Aí ele foi lá e começou a mandar as fotos. Ele mandou um áudio, né? Ele mandou um áudio assim, falando, acho que vou me matar, etc. E postou algumas fotos. Ele com a faca no pulso. Ele com a faca no rosto, tem as outras fotos aqui, Domênico, ó. É que ele não se cortou também, o cara foi esperto, né? Mas isso daí é porque ele terminou. Isso aí é porque ele terminou com a namorada ou porque ele tá jogando no Vasco? Ele tá fazendo tudo. Não, com a namorada. Ela não é o time do Vasco, não. Porque era o time do Vasco. Mas ela é melhor. A namorada é melhor que o Vasco. Porra! Não, mas o Sombra é realmente um negócio que esse moleque aqui, ele precisa de tratamento, cara. Se liga, ele é doidinho, hein? Ele precisa de tratamento. O bicho é tantan, velho. Ué, pra fazer isso, precisa. Ô, mano, quem vai se matar não anuncia, não, viu, parceiro? O cara vai. Na boa, mano. Ô, Benja. Agora tem neguinho aqui. Tem neguinho aqui que. Você duvida que mandaria umas fotinhas dessa assim? Não entendi. Tem neguinho aqui que mandaria umas fotinhas dessa? Lógico. Não tem? Não tem? Hã? Hã? Aqui no programa? Os quatro. Rapaz. Aqui? Vem cá. Você imagina essa Thaís chega e fala assim, não quero mais. Ele? É. Ah, mas você é bundão, ele chora. Chora? Chora. Ah, mas. Aí vai postar foto no Instagram. É. Sabe as cataratas do Iguaçu? Ele com o cara olhando pro horizonte. Vai botar aquelas músicas que ele gosta lá do Chitãozinho Chororó. Ah. Ela foi embora e me largou. Esse aí não. Ô, Coquete. Agora o. Esse aqui? É. Esse aqui manda foto com faca. Quem você acha que é aqui o integrante do estádio que tem mais perfil psicopata? Humano. Olha, mano, dois votos pro Domênico. Deixa eu te apresentar não, mas o Domênico. Psicopata. Você não conhece o Domênico? Não, o psicopata, o Benja falou que era o Domênico. É o Domênico. Então ele tá contando errado. Não, o mano não é Baby Johnson. Então tá empatado. Mano e Domênico, um voto. Eles fazem um, RG número 2. Um juízo, mau juízo da pessoa. Quem é o cara mais psicótico do estádio 97? Meu amigo. Seu amigo? Domênico. Então você só tem um amigo no programa, é isso? Meu amigo, específico. Domênico Gato, ele que ele falou. Louco, aí. Doido. Tá vendo? Quem é? Quem é o do amigo doido? Eu tenho um amigo doido! É meu brother. 2-1. Beleza. Peraí, é Cláudio Mota. Quem é o psicopata aqui do programa? Puta, Benjamin. Benjamin? Chupa, trouxa. Primeiro Calma. Vocês estão deturpando o sentido da coisa, gente. Psicopata é aquele cara que tem um perfil aí de que ele pode matar, tá certo? Todo mundo numa igreja e não parece ser aquele que. Benjamin! Por exemplo, o Domênico é um cara doidão. Muito obrigado, mano. Ele já dá mais doidão que sentido. Não, é um doidão do bem. Ah, do bem. Muito obrigado. Benjamin é um doidão do bem. Muito louco, bem, meu. Um cara que tem um perfil, por exemplo, psicopata é aquele cara que entra no cinema e metralha todo mundo. Então o psicopata que é o Sombra, gente. Continua achando Sombra. É o Sombra, né? O Sombra é aquele que foi no cinema mesmo e matou. Esse tem todos os sintomas. Mata a família, vai no cinema. Esse tem o traço de um psicopata. O Domênico é doido assim, todo mundo. Obrigado. O Sombra vai matar a família, vai passear no shopping. O mano não tá vai limpar tão errado. Tudo. Acho que não. Eu, às vezes, tenho medo do Sombra. Mas é diferente, viu, mano? Ele tem atitudes, ele é frio. Ele é calculista, não. O psicopata, RG, é aquele cara que ele premedita o crime. Mas o Domênico, Sombra... se ele tivesse que praticar um crime, ele ia fazer, talvez, por violência. Ele tá achando legal. Mas o Sombra tem o perfil do hacker doido. Assim, o Sombra é aquele que bota a imagem de outros lá e ele, entendeu? Na dele. Ele esse é que é o lance. Entendeu? Mas esse é perigoso. Se ele matasse, ele é aquele cara que vai limpar tudo, vai na farmácia, compra. Sombra? Tinha um cano de aluguel? Tudo arrumadinho. Tinha um cano de aluguel? Ele é o cleaner. Ele apresentava um programa. Recebi o aval de uma pessoa que vocês conhecem. Que mandou uma mensagem, Benjamin. Ó, eu vou te falar só a frase. O Nanico é psicopata, sim. Quem mandou a frase? José Antônio. Ah, o Zé. Tá vendo? Falei. Sombra, você tem um nítido perfil de um psicopata, gente. Então quem tá ganhando a eleição? O Sombra é aquele que vai matar a mulher. Ou se você falar que o Sombra é mais B, que ela se matou. É igual o Pistori. É, igualzinho. Igual o Pistori. Igualzinho. O Pistori pode estar sem os dois braços e as duas pernas. Por favor. Ele vai convencer o júri que ela se matou sozinha. O Sombra é aquele cara que ele sai com o cachorro pra passear, tá certo? O cachorro urina, ele vai lá, volta, com muita calma, esquarteja a família inteira, guarda em caixas de sapato. Fica tranquilo. No closet. Exatamente. Dorme a noite inteira, dia seguinte trabalha aqui na rádio. Cumprimenta todo mundo. O Pistori tá saindo, já tá, acabou. Olha, gente, como nós temos aí uma convivência já de 16 anos, de 15 Você permite esse julgamento? Permito esse julgamento. De certa forma, me sinto até lisonjeado pelas palavras. É abalizado. Eu sinto lisonjeado. Não, ele tá permitindo da boca pra fora, ele tá pensando em matar todo mundo aqui. Ele vai matar todo mundo. Ele tá planejando como ele vai matar cada um. É, ele dá uma puta audiência. Ele tá imaginando aquele filme Jogos Mortais com todos aqui, ó. Ah, não, esse filme é ruim. Você concorda com tudo isso, Coquieri? Você é o cara que... você ouve agora. Você não nos conhece, você ouve. Eu vou te falar que isso que o Mano falou aí faz sentido mesmo, viu, Sombra? Você acha que eu sou um psicopata? Pode ser, tem possibilidade. É mesmo, cara. Você porque, tem potencial, cara. Porque isso que o Mano falou é verdade, não aparenta, né? Aquele cara que não aparenta. Acima de qualquer suspeita. Não, o Domênico. O Domênico é ainda loucão. Mas vocês estão juntos todo esse tempo, se ele tá falando. Então. O Domênico é loucão, mas o Sombra é doido. O Domênico tem a sujar tudo. O Domênico é doido. Ele age por violenta emoção. É. Tô achando que. E o pessoal todo concorda. Eu concordo com o Mota. O Domênico ia deixar mancha. Ah, ia sujar tudo, ia fazer. Porra, né? E matar todo sombra, mundo tava no local. Aí ia chamar a polícia. O Sombra é tão calculista, mas tão e tão frio, que ele pode premeditar um negócio pra 17 de junho de 2026. Não, isso. E até lá vai estar tudo calculadinho. Tudo pronto. E se a polícia passar na casa dele depois, tem tudo os manuscritos. Mas é justamente isso, Benja. Tanto é que, por exemplo, Motinha. Imagina quando eu abri a gaveta lá do quarto dele, que aquelas ele guarda todos os negócios dele. Quando eu falo aqui de violenta emoção, isso daí é um termo jurídico que é utilizado. Aquele monte de remédio. O negócio é o seguinte, o cara vai lá, Motinha, vamos supor lá. Ele encontra... um amante com a mulher lá no sofá de casa. Ele vai dar um tiro e mata os dois ali. Ele agiu por violenta emoção. Agora, por exemplo, se o cara vai lá, ele viu a cena. Ao invés dele agir por violenta emoção, ele retorna. Ele fala, eu vou me vingar. Ele volta, dá, sabe, vai na padaria tomar um café. Liga pra mulher e fala, tô chegando, amor. Ele deita, dorme e fala, nossa, tá um cheiro estranho na nossa cama. Aí a mulher, não sei, eu troquei lençol. Não deve nem falar. Então, aí o cara deita, dorme. Não, mas sabe. É só pra falar, tá certo? O cara deita, dorme. Aí no dia seguinte ele vai bolar um plano. Isso daí já entra no homicídio qualificado. Mas ele deixaria um álibi. Diferente a pena. Diferente. Ele teria um bom álibi. Ele não ficaria ali marcando. Essa história vai longe. Corta pra mim, por favor. Era só um apresentador de um programa de rádio. Mas o cara for bom. Beija não, beija ia tirar foto, postar na internet. E dar um curtir, começar a discutir com os ouvintes. Você assistiu aquela série Como Esconder o Crime? Não matei. Você assiste, né? Aquela série que tem um canal Como Esconder o Crime, cara. Seu estilo de matar é assim. Você ia gravar, colocar na postar. Isso seria em relação a uma única pessoa. É. Você sabe disso? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem, idiota? Quem? Você. Eu? Eu nunca neguei que eu faria você igual o filme O Albergue. Então, fica registrado aí pros anais da história. Os anais? Ah, no Mota fica registrado nos anais mesmo. Se acontecer alguma coisa comigo, já sabe quem foi. Fique explícito. Você tá me ameaçando? Fica frio, Benjamin. Tá, se você quiser, eu falo. Ai, você tem frio. Tá vendo? Trouxe, tem um álibi. Tem um álibi. Lógico que ele vai ter um álibi. Ele vai chegar pro juiz, o juiz. O Sombra vai falar que tava na digital. Junto comigo. O Sombra falou alguma coisa. O Benja fala. O Sombra sei que vai chegar no juiz e falar: ah, o Benja dormiu junto comigo. Nós dormimos juntos essa noite. Tava lá, ó. Bolinha chinesa a noite inteira. Mas você tem um ciúme, nós e uma senhora de Santa Isabel. Ah, porque a minha já tá embaixo da terra. Você quis aí puxar o saco do Mota, levou. A minha tá embaixo da terra. O saco do Mota? E o Mano, como é que seria o Mano assassino? Eu só queria entender o... O Mano assassino, como seria? O Mano é muito meigo, não seria. O Mano não faria, eu não mato ninguém. O sensível? Não. O hashtag mimimi. E o taco de beisebol no carro? De quem? Ah, isso é tipo. Ele joga beisebol. Ah. É batedor. Joga beisebol. Tá bom. Meigo, vamos aquela ver. Música que joga o Traje... no quintal. Bulldogs da Vila Maria. Aquela música que o Traje fez foi pro Mano, lembra? Qual? Bubu bundão. Ah, mano. Você também conhece aquelas músicas que ninguém conhece. Nossa, né, você não lembra dessa música do Traje? Não. Não ouvi falar. Não. Pô, bubu bundão. Não. Bubu bundão. Nossa, você é um lado B desgraçado. Nossa. Também. Meu Deus. Você vai na festa da véia? Na festa da véia, se o nego tocar essa música, eu tiro da. Você tá louco? Isso é um hit do Traje. Não é hit. Tiro. Vocês estão loucos? Essa música é um clássico. Semana passada. Vocês estão loucos? Essa música fez o maior sucesso. Sucesso foi ciúme, sexo. É, mim quer tocar. Vamos invadir sua praia. Vamos invadir sua praia. Bubu bundão. Não. Tá louco? Bubu bundão. Ah, isso aí é. Bubu bundão. Não vai tocar, não. Ah, isso aí não toca. Nem você tem. Você conheceu essa música, Traje? Nem tem. Com certeza. Os caras não sabem nem a letra. Pois que tem. O chiclete faz bloque. O seu chiclete faz bubu bundão. Bubu bundão. Isso aí é só pra quem era de fã-clube e comprou o disco. Nossa, a música é conhecida. O seu bloque não. Opa, conhecida. Isso aí é pra quem tem pôster. Quem tem o pôster do Roger de Coelho. Na novela. Comprou a G Magazine dele. Você quer ouvir essa música e todas do lado B? Você. Não, lado B eu acho que não toca. Não toca. Mas tem festa do Junina do Energia na Veia, dia 28. Dias 27 e 28. 27 com o show do Fábio Júnior, logo às 10 da noite. E dia 28 com o Traje a Rigor, as duas festas, os dois shows. No Clube Atlético Juventus, na Mooca. Tá bom? Eu já quase chorei hoje que está tocando. Quintal da Taizinha, a gente vai fazer as festas lá. Então, aliás, Sombra, queria mandar um abraço pro pessoal do Juventus lá da Mooca, porque eu moro há 3 anos no Tatuapé, mas a vida inteira morei na Mooca, né? Você é da República dos Estados Unidos, da Mooca. Jogo bola no Juventus, final de semana. Qual o melhor? Mooca ou Tatuapé? Ah, eu prefiro a Mooca, né? A Mooca, eu nasci na Mooca. O Mano também, prefiro. Bem nasci melhor, na Mooca, a vida inteira na Mooca, 3 anos eu tô no Tatuapé. O Mano vai morar na Mooca. A Mooca, pra mim, é... Muito bem. Vamos a mais ouvir... Ah, não, antes de terminar de ler aqui algumas mensagens aqui, olha. Felipe Calisto, Sombra, me perdoe, mas o Domênico está... Então, não sei o que tem que perdoar, mas o Domênico está equivocado a respeito do Oswaldo. Sou palestra, achei ridícula a demissão do O.O. Vinha fazendo um excelente trabalho no Palmeiras, é um profissional educado, competente e muito inteligente. A diretoria e muitos palmeirenses estão sendo precipitados em falar assim de um senhor técnico. Assinado Felipe Calisto. É, excelente trabalho. 6 jogos, 6 pontos. O Aniel Oliveira. É um trabalho melhor que esse, é impossível, velho. Se o Oswaldo voltar para pede o Santos... Goiás em casa, pede pro não sei quem, Joinville não ganha fora. É um excelente trabalho. Eu nunca vi nada melhor do que esse trabalho desse Oswaldo aí. Se o Oswaldo voltar para o Santos, nada contra ele, mas serão 3 passos atrás. Vai ser a coisa mais engraçada dos últimos tempos. O Santos vai virar piada. Olha lá, tá vendo? O Stagner Faustino Queiroz. É, boa noite, Dodô. Será que com a chegada do Marcelo Oliveira o Palmeiras poderá almejar uma vaga na Libertadores? Olha, o Palmeiras saiu bem atrás nesse campeonato. Mas ninguém despontou também. Então, Portuga, mas aí que tá. Quase largando o primeiro, o Palmeiras tá lá. É verdade. Porque você pega... Não, porque você pega aí, por exemplo. Tudo bem, tem muita rodada, muito campeonato e tal. Mas eu vejo assim, mano. Você perde muitos pontos que não deveriam ser... Hoje, na conta pra ser campeão, ou pelo menos na conta pra você tentar uma vaga, o Palmeiras tem que ter, ele tem que fazer 2 pontos por jogo. Se são 6 jogos, o Palmeiras tinha que ter 12 pontos. 11, 12 tinha que ter. É. 10, 12 por ali pra tentar disputar a Libertadores. Perderam pro Palmeiras Goiás em casa, Palmeiras, não ganhar do Juventude. Ele pegou, aí você assim, tudo bem, pegou 3 times grandes, vamos dizer assim, e 3 times pequenos, né? É. Você pega aí, no contra os times grandes, ele fez 4 pontos. Não é isso? Isso. E contra os times pequenos, ele fez 1 ponto. Mas, Dodô, o Palmeiras teve a sorte de pegar os 2 melhores times do campeonato. Que o time é isso? Internacional e continuando a leitura... Desculpa. Contra o time grande, ele fez... o time grande, ele fez 5 pontos. 3 com o Corinthians, 1 contra o Galo e 1 contra o Inter. Inter B. E contra os pequenos... Ele fez 1 ponto, cara, em 3 jogos. Com o Stagner, ainda te pergunta o seguinte, qual a possibilidade do Dudu ser liberado pelo STJD e se ele é essencial para o Palmeiras? Eu não vejo ele essencial para o Palmeiras. Acho que é um bom jogador, nada mais que bom. E para elenco é muito bom. É legal você ter o Dudu lá. Agora, quantas chances dele sair... Rapaz, esse STJD, ele é muito complicado, velho. Não dá pra saber o que vai acontecer. Não vai acontecer, velho. Nada. sei. Ele vai ser punido no Paulista e sexta base. O certo. Eu acho que ele vai ser punido sim, gente. Eu acho que mas não. Mas com quantos jogos? É difícil, Domenico. Se ele for enquadrado realmente como agressão... Vai continuar agressão, a punição pra ele? Aí vai ter que pegar os 180 dias, porque a agressão ela determina isso. A pena mínima é de 180 dias. Então, se tiver enquadrado, não tem jeito. Então, mas eu entendo. O Palmeiras ele não conseguiu no primeiro julgamento desqualificar esse artigo, ele não conseguiu desenquadrar o Dudu dessa conduta aí de agressão. Então vai ser difícil. Eles estão tentando, viu? É, então, até tentam, mas vai ser difícil, porque conseguiram inocentar o cara pelo xingamento ao árbitro, mas não conseguiram então, mas inocentar pela. Eu entendo, mano. Eu acho que agrediu, tudo deveria ter uma pena, sim. É. E a dúvida com relação a isso. Só que outros jogadores fizeram exatamente quase igual com o juiz, quase igual não. Quando você dá um soco nas costas do juiz, agride o árbitro, você está agredindo, isso é agressão, então não tem jeito. Então eu acho assim... O problema não é agredir o árbitro, o problema é agredir o árbitro pelas costas. Vou pegar um exemplo mais claro que me vem na cabeça, que é o Petros, né? O Petros também agrediu o juiz e pegou, sei lá... Quantos jogos aí? Então eu acho que um pega, o outro pega uma pancada, multa, tá errado. Multa e se cumprir alguma coisa só no Paulista do ano que vem. Muito bem. Olha, mensagem aqui através do aplicativo da Delma Marcondelli. Boa noite, meninos. Aprendi a ouvir vocês com meu filho. Todos os dias ao chegar do trabalho, lá estava ele, dia sim, dia não, por causa do trabalho, ouvindo o Estádio 97. Dia 30 de maio, meu filho se foi, vítima de um ataque cardíaco aos 34 anos. Ô, Delma, que pecado, que pena, hein? Nosso sentimento. Mas me deixou coisas boas como ouvir vocês todos os dias durante o retorno para casa. Beijos e obrigado. Ela mandou aqui, deixa eu ver. O nome do meu filho é Fernando Vitorino da Silva. E só consigo ouvir vocês após as 6:30. Então provavelmente você tá ouvindo, né, Delma? Você mandou mensagem? Nossos pêsames. Puxa vida, isso é muito triste. E ontem também faleceu aquela a Tati Ivanovic, que era a VJ da MTV. Lembra da Tati? Que ela fazia muito. Ela do Yo, né? Do hip hop, do Yo, do rap. Não lembro, já era uma fase mais decadente. Ela morreu de câncer. Eu acho, sei lá, 35 anos. É que isso não dá pra. Bom, mas olha. Um pai enterrar um filho é muito complicado. Delma, um beijo pra você. Nossos sentimentos. Nossos sentimentos aí, e o tempo ajuda a cicatrizar. Fica lá a cicatriz, mas o tempo ajuda a diminuir um pouquinho. Tá bom? E aproveitando, vou dizer um negócio pra você. Não que exista, né? Uma mágica, uma forma. Mas eu vou te falar, acho que independentemente da idade da pessoa, eu acho que depois, principalmente dos 30 em diante, fazer um check-upzinho uma vez por ano não é mal, não é ruim, viu? É lógico. Se cria esse negócio, não, eu só faço depois dos 40. Porque às vezes tem cara que tem um problema de coração e não sabe. Sim. E não sabe, acha, não, eu tenho 30 anos, 32 anos, não tenho problema de coração, né? Imagina, muito pelo contrário. Então, eu acho que depois dos 30, eu vou te falar, gente, fazer um check-upzinho aí, não é nada demais, não. Às vezes, dependendo do lugar, em 4, 5 horas você resolve tudo. E se você tem alguma coisa... Melhor que saiba, né? E se você pega cedo, a chance de você resolver o seu problema é grande, né? Com certeza. Então a gente precisa parar esse negócio de achar que você tem que fazer check-up quando você tem mais de 40. Eu não gosto quando as pessoas chegam e falam, quem procura acha. Né? Tem gente que fala, não faço porque quem procura acha. Faça sim. O RG, outro dia eu perguntei, eu falei, você não tá com pressão alta, RG? Ele falou, eu não meço porque se eu medir... Já viu. Com isso, mano. Ele falou mesmo, ele falou, só tenho pressão alta quando eu meço. Isso é ele que tem pressão alta, né, mano? Vou te mandar. Quem tem enjoado, desmaia, eu tenho problema. Eu tenho problema no rim, eu tenho pressão alta, eu tenho dor de cabeça. O mano é um cara que tem todas as sequelas da menstruação sem menstruar. Mas a minha pressão alta, ela tem um fundamento. Deve ter mesmo. Como eu falo, RG, como eu treino pesado, é importante ter a pressão assim lá em cima. Porque quanto mais alta for a pressão, mais sangue você joga pro músculo. Que beleza. Nunca ouvi falar disso. Tá louco. Viagra no sucrilho. Cuidado com os músculos que você tem no cérebro. Então começa a fazer mais sexo e para de pegar em ferro. Sombra. Aí eu tenho uma tese também, porque eu treino com um negócio assim, tipo, meio que prendendo a circulação aqui do pescoço. Porque aí eu evito De jogar um fluxo sanguíneo muito alto. Você põe uma coleira, é isso? É como se fosse. É como se não, fosse. Você tá de brincadeira que você faz isso. É como se fosse. É um animal. Mas e você acredita? Não, mas é verdade, Sobra. Ah, quando eu aprendo... Ele tá comendo bonzo agora. Tá comendo bonzo. Quando eu aprendo aqui animal. Assim, tá certo? Por exemplo, se você trava assim o pescoço. Eu vou fazer assim com o Domênico, repara. Meus cachorros são mais saudáveis. Você estrangulando, vai me enforcar, pô. Tô estrangulando o Domênico. Você vai me enforcar, pô. Tá vendo que ele tá ficando vermelho? Você vai acabar comigo, mas, por exemplo, o fluxo sanguíneo do resto do corpo não tá vindo na direção da cabeça. Não tá mais vermelho, tá ficando azulzinho. Então, mas não tá vindo na direção da cabeça. Entendeu? Ou seja... Nossa, o Domênico tá cianótico. Eu não corro risco de ter, talvez, ali... Mas quem sabe melhora, né? Um rompimento de algum vasinho no cérebro. Isso, a tendência é piorar sempre. Ai, mano, você é demais, cara. Vamos pro telefone. É meu amigo Portugal. 3284-7097. Mas só quem acompanha a gente assistindo o vídeo viu o Domênico estrangulando aqui. Porra, velho. É, cara. Vamos lá, consórcio Honda. Honda. Todos os ouvintes que falaram slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda. Conquista um lindo boné. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais, Domênico. O xarope. Vocês vendem uma imagem errada de mim, viu? Alô? Alô? Verdade. Alô? Alô? Consegui, baralho. Porque teve vários ouvintes que mandaram mensagens aqui. Vários, não foram um. Todos da família Gato. Não foi um. Todos da família Gato. Não, não, foi um monte. Monte de jogador. É, vocês podem falar o que vocês forem. Falaram que eu sou o mais coerente do estádio, etc. O mais coerente, o mais tranquilo. Então o resto aqui tem que estar internado. E não sabiam nem que time eu torcia. Porra, você tá maluco? Não, esses ouvintes, e pra eles que eu tenho que dar satisfação. Não pra vocês. Alô? Não pra vocês. Opa, quem fala? Alô? Quem fala? Alô? Consegui, baralho. Alô? Meu nome é Josevaldo. Ah, Josevaldo do quê? Batista Nascimento. Ah, então tá bom. E quantos anos você tem? Tenho 48. Tem o Joseval Peixoto da Jovem Pan. Pô, monstro. Monstro. Sagrado. Isso aí pela direita bateu as palmas, Josevaldo. Teve aqui. Pô, gente verdade. Boa. Opa, caramba, velho. Craque, hein? Pô, Joseval é da antiga turma de Fiul, né? Mas esse é o Josevaldo. E o Josevaldo Peixoto narrou a Copa de 70, né? O Josevaldo hoje ele é âncora do SBT, né? No jornal, né? Na TV, isso. É monstro. O Santos adora ele. Ô, velho, e quantos anos você tem aí? 48. RG, essa idade é legal, hein? Essa é, mas ouvindo... Ficou doido, não é legal? Opa, mas ouvindo as declarações do mano, velho... Às vezes eu acho que ele tem? Batista cabeça na porta, porque não é possível, velho. Sensacional! Batista, Batista cabeça na porta! Não, antes de você perguntar o Batista, um amigo meu, Marcelo Lima Filho, falou assim, Benja... O mano é um gênio. O que ele falou realmente é... Aqui, ó. É isso aí, Marcelo. Marcelo Lima Filho, amigo meu. Aqui, ó. O mano é um gênio. Parabéns. O que ele falou é tudo verdade. É isso aí, Marcelo. Tamo verdade junto. O quê? Com relação a quê? Isso que o mano explicou do pescoço. Ah, respeito aí louco. Você vai travar o fluxo sanguíneo, fluxo sanguíneo pro cérebro. É um doente. Não, você trava. Pra que não suba. É igual, Domênico. Por exemplo, na esse sua Marcelo casa. Lima novo. Filho aí é o quê? De novo? Eu não tenho o que fazer, não, esse cara é? O que é um... O que ele é, um masoquista? Avisa esse idiota do Sombra que se ele não sabe o que fala, não fale. Mas é verdade. Ô RG, quando acabar a água na sua casa, você não pode deixar o registro aberto. Porque a água volta com uma pressão muito grande. Sim. E ela pode danificar os canos da sua residência, estourar e você ter um problema. Você inverte o registro da sua casa? Não. Não? Não. Acabou então, isso. O que acontece? O que acontece, RG? Com o corpo é a mesma coisa. Tem até cachoeira. Você tem que proteger a região aí do cérebro. Que o cérebro é uma região sensível do corpo. Jura? Porque se você tiver um rompimento de algum vaso, tá certo? Você pode ter um aneurisma. Meu Deus. Se o seu vaso rompe, sai adulto. Meu programa tá super alto astral. Esse cara fez curso de medicina. Medo, meu assassino. Eu só não entendi. Assassino. Eu só não entendi o que tem que ver a relação com a água aí. Não, é a mesma coisa dele com a pressão da água. Você imagina. A pressão do sangue indo na direção do cérebro. Mas você tá pegando um exemplo de uma. A água não tem. Aí a água vai chegar. E você que tá fazendo é interrompendo uma circulação normal. Não, eu não tô interrompendo. Eu tô cadenciando. Meu programa, o cara tá no trânsito, desesperado, velho. 6 horas pra chegar em casa. Cara, liga que vou ouvir o estado de aquela coisa pra cima. Olha o programa hoje. Cadenciando. Você sabe que tem muitos caras que morrem fazendo sexo por causa disso? Cadenciando sangue. Quem morreu foi o. São pessoas que fazem uma praça. O cara fazia o gafanhoto. Então. porque David Carradine. Aquele ator David Carradine, ou Carradine, ele tava praticando asfixia e se masturbando. É verdade. Mas como é que ele consegue? Ele só tem duas mãos. Não, tem toda uma mecânica, cordas, etc. Uma cordinha você puxa. Você puxa com uma e com a outra. Não era mais fácil. Você puxa uma corda aqui e com a outra mão você se faz satisfaz. Só com o violino. O cara morreu. Mas não é mais fácil. Mas o prazer você vai soltando. Por isso que se fala tocar o violino. Porque diz que você fazendo esse processo de asfixia, de não oxigenar tanto o cérebro, proporciona um prazer muito maior. É. Só que vicia isso, cara. Não tem nada a ver, cara. Vicia de uma forma que os caras não conseguem fazer um sexo normal depois. Ô, Josevaldo, você já fez esse tipo de asfixia, Josevaldo? Vocês fizeram lembrar a adolescência, né? Ó, lá vem. Você fazia isso na adolescência? O amiguinho dele enforcava ele. Você devia transar com o cabrito também, com o bolo. Ô, Josevaldo, você fazia isso na adolescência, Josevaldo? Asfixiava. Sério, cara? Forcava o boneco. Ah, mas ele forcava o boneco. Ele pegava o boneco. Ele catava o boneco e forcava. E aquele que sentava em cima da mão. Nós temos uma responsabilidade social. Gente, não pode fazer isso. É perigoso. Eu acho que ele tá falando no outro sentido. Ele tá falando no outro sentido. Ele pegava o boneco estrangulado. Ele asfixiava a mão dele. Pra parecer que não era a mão dele. Ele tá falando no sentido. Tava na mão pra ficar formigando. No sentido isso. Figurado. Ô, José Valdo, Domênio, já terminou o questionário? Falta só o bairro, né? Bairro? Bairro, vamos ver se é bom. Jardim Santa Mônica. Santa Mônica. Olha só, tem Santa Mônica na Califórnia, né? Mas é do lado da Magali, Jardim Magali. Jardim Santa Mônica é um lugar totalmente diferente. Santa Mônica, né, Jardim? E eu vou te falar, acho que é a primeira vez aqui, eu tô tentando lembrar. Eu tô fazendo um flashback rápido pra lembrar. Se tem alguma vez ligou algum ouvinte do Jardim Santa Mônica. Não, teve aquele. Sérgio Manfrini. Sérgio Manfrini. Pega o cotovelo, porra. Ah. Mas se é o que eu conheço, é ali Pirituba. Acertou, é bom mesmo. Mandar um chupa pra essa meia dúzia de ouvinte. Puta, os caras vieram ver nós aqui. Aí trouxeram um caderno em vez de trazer comida. Vira isso. Pagaram um pauzinho pra mim aí. Trouxeram um caderno em vez de trazer comida. Não é possível. Comer o caderno. Nós vamos comer folha. Caderno. Mandaram um calendário aqui no meio do ano. Vai te catar, trouxa. Cerveja que é bom nada. Tá chegando essa cerveja. E o time? Tricampeão mundial São Paulo. Exatamente. Time da fé. Josevaldo. Oba. Ainda não é oficial, mas todo mundo comentando aí. São Paulo teria vendido o Rodrigo Caio. 12 milhões e meio de euros à vista. E se ele for bem lá, atingir certas metas, mais 2 milhões e meio de euros. Será vendido por 300? E aí vai dar pro São Paulo de cara aí uns 39 milhões de reais. Né? Bom turno, tá bom, né? Vai aliviar lá o atraso de salário, essas coisas todas. Você gostou ou não? Como torcedor, eu gostei. Agora, como amante do futebol, eu fico chateado, porque o jogador começa a melhorar um pouquinho e já sai fora, né? Mas, meu amigo, no nosso futebol... as principais fontes de renda parecem não vêm sendo suficientes para cobrir as folhas de pagamento, as despesas. São Paulo é um clube com encrencas financeiras bancárias, né? Acho que o São Paulo está dando graças a Deus, não porque está perdendo o Rodrigo Caio, que é um jogador promissor, bom jogador, aliás, né? Melhor que muitos zagueiros que nós temos lá e volante. Mas esse dinheiro tá chegando de maneira providencial. E chegou uma proposta pro Denilson também, do Al-Wahda, lá da Arábia. E ele não aceitou. Mas dizem que ele não aceitou, porque ele falou assim, o que estão me propondo pra ganhar lá? A mesma coisa que eu ganho aqui, né? Vai ficar por aqui, nesse caso, né? E o São Paulo também achou pouco dinheiro. E o Osório parece que quer aproveitar ele. Teve uma conversa com ele aí. O Osório. Disse que vai aproveitar. Olha, mas uma história aí que o pessoal, muito torcedor do São Paulo, falando assim, mas vendeu o Rodrigo Caio agora e tal. Então, o São Paulo também tem que fazer a parte dele. Começar a comprar o sócio torcedor pra ajudar o time, né? Agora a gente tá numa situação difícil, é muita conta pra pagar. São Paulo tem uma dívida, tem muita que pagar. Muita conta pra pagar, parece que tá falando da tua casa. Né? Tá falando do meu time. Não, não, o Aidar ligou pra mim e falou: pô, tem supermercado, tem os negócios. Eu não mesmo. É verdade. É, quando o Mano fala, mano, não fala do Corinthians, é meu time. Não, mas não, ele fala muita conta, Paulo, mas falou mais. O São Paulo tem, né? Você deu uma conotação muito. Não, mas tá com o tomara que tenha sido uma compra direta, né? Lá no São Paulo, né? É. O quê? Tomara que tenha sido uma compra direta. O cara chega direto, quem tá comprando chega no Morumbi e já compra. Imagina, sem intermediários. Imagina, não tem intermediário, esquece isso. É, mas será que vai ter? Lógico que tem. Toda tem? Contratação tem, por que, que lá no São Paulo vai ser diferente? Lógico que tem, imagina. Mas São Paulo também tá com problema com a moradia, né? Os salários atrasados. Aqui em Pituba, né, eu mexo desde meus 20 e poucos anos, eu sempre participei de futebol de várzea, inclusive fiz curso de treinador com o Tele Santana, saudoso Tele Santana, fiz o curso de treinador com ele. Oh, sério? Legal. É, sério. E a gente fala do futebol hoje, a preparação física, hoje o jogador não tem mais aquele batedor de falta, né? Não treina, né? Aliás, ninguém, né? Ninguém, nem escanteio, nem falta. Então, o parceiro do Tele Santana no São Paulo era o preparador físico Munafi Santana, né? Tive a oportunidade de conhecer ele também na época. E eles, na época, sempre falavam que ele, o Muracy Santana, ele falava que a preparação física, ele exigia do físico, mas sempre acompanhado, vamos dizer, 80% da bola. E certo. Hoje é o contrário, o pessoal fica na academia. Mas a exigência hoje é diferente também, né? É, mas dizem que o trabalho do Osório é mais explorando mas físico, mas com bola. É, mas porque hoje o cara tem que correr muito, cara. Ô, José Valdo, seu Osório é que cara bonzinho, hein, meu? O cara se pronunciar. É o Oswaldinho que fala castelhano, não, é bonzinho. Mas é o bonzinho que fica bravo. Ah, é o bonzinho que põe o jogador no banco lá pra dar castigo. É um bonzinho sangue ruim. E os métodos de treinamento dele, que beleza, hein, cara? Chefinho. É uma novidade aí, vamos ver. Que isso aí, e é engraçado isso, porque... Ô, Coquieri, fala a verdade, você também tá gostando do Osório, Coquieri? Não, eu não tenho opinião ainda, acho que você também não deve saber, né, Sombra? Pô, nem não, começou ainda, pô. Mas eu sinto, cara. Eu sinto, cara. Eu tenho feeling, cara. É, todo mundo tem. Tem um feeling. Mas todo mundo tá falando. Mas eu acho válido a aposta no técnico estrangeiro. Foi assim, muito mal pro futebol brasileiro o Gareca eu no lugar do Sérgio. Eu também acho. Foi muito ruim certeza. Pro Gareca. Eu não aguento mais técnico gaúcho. Mano, Abelão, Filipão. E a mesma historinha de tudo. É Pocheto. Você tem uma desculpa quando perde. Você precisa valorizar. Eu entrei. E culpa todo mundo, menos ele. Eu entrei e mudei o estado anímico. Anímico. Anímico. Os factóis do futebol. Hoje o Cruzeiro é de novo favorito ao tricampeonato. Por causa do meu trabalho. Ô, Osório. Seus bosta. Eu preciso ler um tweet aqui, viu, Osório? Leia. O Alan Mangerona. Mangerona. Benja, sou médico do Hospital 9 de Julho. E o que o Mano falou sobre como ele malha é a coisa mais imbecil que eu Olha, só pode é mentira. Não, é verdade, mas você só pode. Isso é um absurdo. Olha, aqui. Ah, o Alan Mangerona. Bem, já sou médico do Hospital 9 de Julho e o que o Mano falou sobre como ele malha é a coisa mais imbecil que eu já ouvi. Mas o negócio é o seguinte, Alan. Enquanto eu não chegar com hemorragia no teu pronto-socorro, você não me enche o saco. Você tá louco. Você tá avisando ele, mano. Faço questão, ó. Se acontecer alguma coisa algum dia comigo, eu quero ser atendido no 9 de julho por esse Alan Mangerona. Então você fala, você chega lá e já coloca uma plaquinha. Quero ser atendido pelo Dr. Mangerona. Amanhã eu vou treinar com uma plaquinha, assim, ó. Sabe aquele caso aconteça alguma coisa, manda ele passar o celular dele por dentro, que eu vou deixar anotado. Põe um bilhete na cueca. Ô, você sabia que o cara você já não assim? Treina com uma etiqueta no dedão, cara? É. Mais fácil, né? Já vai direto pro Alex. Você é louco, velho. Ô, José Valdo, você toma, mano. A possibilidade do Dória continuar no segundo semestre no São Paulo, mas uma das dependências seria o Bielsa renovar com o Atlético de Madrid, né? Olympique de Marseille, já que não se bicam. Você gostaria da permanência do Dória? É, com a saída do Rodrigo Caio, acho que fica com o que tem, né? Nenhum primor, mas não compromete. Eu acho que o Bielsa renova. Hã? Pelo que li, não, dizem que o Bielsa renova. Ele é ídolo lá. É, o Santos estava querendo, mas parece que ele prefere ficar lá. O Santos querendo o Bielsa? Queria! Você tá maluco? Você ouviu isso? Opa, há um tempo atrás o Santos não tinha consultado o Bielsa? Palmeiras! Ô, Santos! Sombra. Há 2 anos atrás tinha consultado o Bielsa. Tinha, sim, senhor. Porra, dois anos? E o Sabella tá esperando o convite de quem agora? Sabela vai lamber Sabela também. Sardela. Sabela o Sardela. Agora vai ficar aí desempregado. Pouco Sabela. Ô, Josivaldo. Oba. Por sinal, curso, Sardela... Nós estamos melhor com o Osório. Por sinal, Sardela é uma coisa horrorosa. Ah, você tá louco. Ela vem o paladar infantil. Você tá louco. Eu prefiro comer terra do que Sardela. Você tá comendo Sardela ruim, viu, mano? O programa vai de hemorragia, asfixia, Sardela. Passa pelo Osório. Sexo tântrico. Ô, Josivaldo. Você que fez curso de treinador assassinato. E trabalha aí com a várzea, você não acha que o que acabou com o futebol tá ferrando esses moleques, um monte de moleque ruim? Não é o Futebol Society, Josivaldo? Também, esse estado de grama sintética que estão fazendo é muito bonito, mas na prática acho que não tá funcionando muito bem. Tá o próprio Corinthians, né, que tinha o famoso ferrão. E colocaram tudo grama sintética e... Porque qual a diferença? Não, a diferença é a seguinte... Porque uma grama é sintética, outra é natural. Não, a diferença é a seguinte... Não, futebol é o seguinte... Futebol. O terrão, a diferença é o seguinte... Antigamente, o moleque começava jogando futebol... A bola quica... No futebol de salão. O que acontece? Ele tinha mais facilidade em dominar uma bola muito rápido, dar um drible muito rápido, usar os dois pés, porque é necessário que quando você gira para um lado, gira para o outro... Raciocínio rápido. O society, não. É um monte de moleque gordinho que a mãe do inglês vai pro society, magra dá um você, bico pra né? frente. Não, eu era. Quando eu era moleque, jogava bola. Hoje não jogo mais. O cara dá um bico pra frente e só dá bicão, não sabe dominar. E o sintético. O acabou com o futebol. E o sintético provoca muito mais contusões do que a grama. Né? Falou os craques vieram do salão. Falou agora o ortopedista. Discutir a grama. RG Mangerona. É estudo, é só ler, pô. A borracha preta é estudo. Mas ele não é. O RG não é o Mangerona, é o Manja, né? É o Manja. Manjarola. Tanto é que. O está acabando com o futebol. O futebol feminino, o pessoal tá questionando muito isso, porque eles estão se machucando muito. E as crianças, não conseguem mais dominar a bola. O Valdívia joga na grama assim no society? Quem? O Valdívia? Você tá louco? O Valdívia não joga em lugar nenhum. Quero ver hoje. Hoje você vai ver o que ele vai jogar. Ô, Josevaldo. Opa. Palpite pra Chapecoense contra São Paulo, ó. E o Osório fez um treino muito interessante hoje, viu? Postou lá os caras defensivamente, simulando o Chapecoense. Esse cara me parece muito inteligente, Osório. Ô, José Valdo, palpite. Muito bonzinho, não preciso nem mais dizer. 2-1 é um Lorde. Tricolor. 2-1 tricolor? Precisamos ganhar fora, né? Tá, só falou não, fora não tá com bom desempenho. Eles em casa ninguém leva. Tá cuidado com o Ananias, hein? Hã? Ananias, Chapecoense. O Ananias? Ah, Ananias. Um abraço pra você, José Valdo. Tá, e o Merchan, pode fazer um? Pode. Você pode. Tá. Chegou sua vez, consórcio Honda. Ganhou um boné da Honda, do consórcio Honda, parabéns! Pois ó, quero falar uma coisa, hein? Eu estive lá naquela goleada do 7-1, vai fazer um ano, hein? Que vergonha, cara! Você teve lá, mundo. Cara? Tava no estádio. Eu fui também. Eu tava no 7-1. O Benjamin tava também. Você também tava, Coqueiro? 7-1. 7-1 Brasil e Alemanha? Tava. Foi muito feio. No tava. Mas qual foi o seu sentimento? Foi sentimento assim, você ficou triste ou ficou puto? Mais puto que triste. Triste não deu muito pra ficar porque aconteceu rápido, né? A gente veio no jogo e. Não deu pra ficar muito triste. A tristeza passou logo. Eu vou te falar. Podia ter sido 10 tranquilamente. Mas eu vou te falar, aquele dia lá eu também tava. Lá estava estranho? Tava. Foi a sensação mais louca que eu tive no estádio de futebol na vida, foi aquilo. Que silêncio. Porque foi o seguinte, não, 1-0. Beleza, 1-0, beleza. Ah, mas no começo do jogo, uma semifinal de Copa do Mundo. 2-0. Muito rápido, né? Aí você olhava para as pessoas. Foi pro brejo. Não, um olhava pro outro, as aí pessoas se olhavam e ninguém falava nada. Era uma cara assim de. Sai de paisagem. Fez 3-0, 4-0. Os torcedores alemães, que eu tinha os alemães do meu lado, os caras para comemorar, foi no quinto. Nem eles estavam entendendo. Aí, ninguém tava entendendo. Aí o. Né? Engraçado, o Ben já falando, não sou brasileiro. Guardando a camisa. Eu sou brasileiro. E o que teve de briga entre brasileiro mesmo, que um queria apoiar, o outro queria brigar. Mas era apoiar o quê com 7 no lombo? Não, briga. Mas é foi... 7 no lombo? Ó, Portuga, eu vou te falar que na minha frente a polícia tirou umas 4 fileiras. Velho, sabe o que eu lembro daquele jogo? Brigando. Sabe, nós estávamos. Briga. Eu vi no Brasil e Chile. Nós estávamos aqui na rádio. Quando a Alemanha rompasse. Não, nós estávamos na Broadway. No programa, fazendo uma fanfest. Quando o Domênico. A Alemanha rompasse aos 2 minutos. Aí o Domênico grita assim: a Alemanha já está se borrando já. Alemanha, com o passe com dois. Não Todo se borrando, alemão. Jamais falaria isso. Falou, jamais. Sim. Jamais falaria isso. O jogo tinha dois minutos. Eu jamais falaria isso. Aí o Close foi dominar a bola e errou. Olha lá. Todo se borrando já. O Domênico é Domênico com essa paixão aí. Mas peraí. Domênico é brasileiro. Com muito orgulho, com muito amor. Mas o começo se desenhava de uma outra forma. Eu vi o que aconteceu. Quatro minutos. 2-0. Na hora que eles cantaram o hino. É, o Domênico tava lá fazendo aquele canto. É engraçado, Domênico. Vocês não. Eu curti pra caramba. Pega o programa aí que vocês falaram lá. O Sombra tava comendo churrasco lá no fundo. Você não. Ô, Sombra, agora é eu. É engraçado, mano. Só você cantou, eu acredito. Então pega a gravação e vê o antes do jogo. O antes, vocês falando aí. O Mano chorou. Põe a gravação. Ele não falou. Não, certeza. Eu também não. Sobre, eu tenho certeza que não falou, mas aqui muitos aqui queimaram também. Não. Para, você pensa aí. Eu nunca imaginei que a Alemanha ganharia de 7. Eu jamais. Se fizesse um bolão, eu duvido que alguém colocou 7 a 1. 7 a 1 não. Mas no bolão da Copa, a única coisa que eu acertei é que a Alemanha seria campeã. Eu também. 7 a 1, jamais imaginei. Eu também achei que a gente não ia ganhar. 2 a 1, 1 a 0. Eu também perdi. Ia ser difícil. Perder, beleza. 2 a 1, 2 a 0. Peraí, Josevaldo, tudo de bom. Eu tava atrás do gol do 5 lá, no primeiro tempo, eu tava atrás daquele gol. E nós achava que o campo tava com defeito, que era na descida. tava inclinado. É igual a rua de cima. Engraçado foi quando saiu o gol do Brasil, o Neuer ficou puto. O Neuer ficou puto. Tava quanto, né? Tava 6? Tava 26 a 0. Já ele ficou puto que fez um. Não, tava 6 a 0. Neuer, que é o segundo maior goleiro líbero do futebol. Fala pro primeiro mano é o ficar esperto aí. Primeiro é lógico que é o Rogério Ceni, né? Fala pro mano ficar esperto. É que aquele campeonato mundial no Brasil aí tá correndo risco, hein? Ah, vamos descobrir lá. Vamos descobrir. O cara já tá. Aqui não tem falcatrua, não, patrão. Aqui não tem falcatrua, não. E se hoje vocês podem falar, vamos jogar o mundial, é graças ao Corinthians que deu a ideia e bolou o torneio, tá? E mundial envolve todos os continentes, mané. Josevaldo, tudo de bom, boa noite, tchau. Um abraço, parabéns pelo programa, hein? Valeu, cara, obrigado. Até mais. Tchau. Estádio 97. Bom, estádio 97 da Energia 97 FM. Tem o Over. Deixa eu ver quem que vai falar. Não. Benjamin vai falar da Esser. Fala aí, narigudo. Olha só, amigão. Todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar. Só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o Cecilia, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento da Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Mota, notícias do Corinthians, Mota. Mota. Chamou o mentiroso compulsivo do programa. Olha, os bastidores aqui são terríveis. Mas eu sou mentira. Pode falar porque é que os caras estão discutindo? Eu te falo. Se você voltar, o criado pela avó não sabe das coisas. RG. Quando alguém fala, ele fala, ah, você é mentiroso. RG. Ele fala. Nunca viu. RG, eu peço a você que seja... Era um vídeo de 30 anos. Eu peço pra você que seja sincero. Calma, Mota, calma. Você pode falar, olha, ontem eu tava andando na Avenida Paulista... Eu vi o Peter Potamos, o hipopótamo, vestido de bailarina, com cabelo oxigenado, dançando samba. Ele, o mentiroso compulsivo, vai falar: ah, você não sabe. Tem um amigo meu que tem um hipopótamo. É mentira, RG. Ele não sempre fala, não, tem um amigo meu. Tudo que... ele conhece alguém que fez isso. RG, mentira. Ele disse isso, agora eu não posso duvidar. Isso seja mentira. Até o Domênico concordou comigo. Mas tudo o mentiroso atende por qual nome? Cláudio Mota. Cláudio Mota. Meu, tudo ele tem um amigo que... Não, meu amigo... O criado pela avó atende pelo nome? Hã? O criado pela avó atende pelo nome? Prefiro ser criado pela avó do que mentiroso. Sabe, você puxa saco dele. Não sei. Isso aí fez sexo com 30 anos. Como você fala que ele é criado pela avó? O cara não sabe nada. Ele nem conheceu a avó dele. Deixou de ser virgem aí com 30 anos e ainda foi pago. Ó, para. Isso é sacanagem com o Benjinho. Ele nem conheceu sobre sexo. Ele não tem argumento. Tudo sobre sexo. Pode falar aí qualquer coisa. Assim, eu ele não tem argumento, ele apela, pode apelar. Não, você pode contar. Eu conheço da vida. Você pode contar. Eu conheço a vida, já vivi bastante. E teus amigos todos têm uma história que aconteceu. Se você vive a história, você sabe. Você falou aqui no intervalo, tem um amigo meu que morreu asfixiado também fazendo isso aí. Não, não falei morreu. Agora ele mudou, RG. Tá aumentando. O que você falou? Não, eu falei que eu tinha um amigo meu que fazia essa prática. Eu não falei que ele morreu. E aí eu perguntei pra você, e aí, o que aconteceu? Eu assim, nossa, nem te conto. Não, não fala de mentiroso. Você tem que falar, fazer um programa dele na rádio falando sexo. Eu falei que eu perdi contato com o cara. Outro dia eu... Ué, não sei. Ah! Olha, você já quer isso? Você tem um amigo que você perdeu contato? E o outro trouxa tá comprando a ideia. Outro dia eu contei a história do meu amigo que morreu lá no Parque Ibirapuera. Já falei pra você do Zé Hugo. Zé Hugo, põe lá no Google. Ah, essa história é verdadeira. Então, é legal. É só sentar no Google. Mota, você conta quer ser respeitado, deixa ele contar. Entra no Google, RG, Zé Hugo, põe Zé Hugo, Bumerangue e Parque Ibirapuera. Essa eu não é. Aí o Mota ontem chegou pra mim no embora e falou assim: pô, você não sabe, tinha um amigo meu que morreu parecido. Caiu uma bigorna. Mota! Tudo ele tem um amigo. Esse véio. Idiota, velho. É brincadeira. Juro, é doença. Mas, ô Mota, agora, Mota, deixa de lado esse seu lado mentiroso. Conta notícias do Corinthians. Então eu vou falar do sincero. Vamos lá, Coringão. Petros, ou sincero? Avaliou o Corinthians. Falou assim: uma equipe mediana com jogadores trabalhadores. Mandou essa? Mediana? É mediana. Wagner Love agora olhou pra falar, eu sou mediano. Se o Petro chegasse hoje, muito bom. Se o Petro chegasse hoje e falasse assim, gente, o time do Corinthians tá no nível do Barcelona. Mas você pode ser bom sem ser no nível do Barcelona. Peraí, a equipe média é o Corinthians. Você acha que o Corinthians é médio? Hoje é. O Corinthians ele tem um goleiro campeão do mundo, que é o Cássio. O Corinthians ele tem um zagueiro, que é o Gil, que tem potencial de venda agora, tá certo? O Ralf. Pra Europa. O Corinthians ele tem o Ralf no meio-campo. O Corinthians ele tem o Elias, que é volante titular da seleção brasileira. O Corinthians ele tem Renato Augusto e Jadson no meio-campo. O Corinthians futebol ele tem... é mediano, a equipe, não é? O Corinthians não. Ele tem no ataque aí o Wagner Love e o Speed Mendonça. E o Romero. Eu não citei aqui o Fábio Santos, não citei o Fagner, não citei o outro zagueiro do Corinthians aí. Não citei o Christian, não citei uma série de jogadores, só pra colocar os principais, tá certo? E o Petros diz que é médio. Eu não ouvi ele falar isso, mas tô acreditando na versão do Mota. Não acredito, Mota, ele é mentiroso, sabe, compulsivo. Né? Ô, Pesta, mas em cima tá aqui, da mentira, ó, mas primeira acho, página de qualquer portal. Mas é disso, eu vi. Eu não acho mídia, que o time do Corinthians é médio, mas não. Mas eu acho que ele tem o direito, como jogador, de falar que o futebol do Corinthians está mediano. Agora, que tem jogadores aí pra ele dentro do grupo, é complicado, hein? Tudo bem, agora o Mano falou na teoria, agora eu vou falar na prática. O Corinthians tem um goleiro campeão do mundo, Cássio. Tem. Tem o Gil. Que é Cássio? Tem o Gil, que já faz uns 3 meses também tá mal. Tá mal. Tem o meio-campo que você falou, o Elias. O Elias não tá jogando. O Elias tá no banco do Corinthians. Por incrível que pareça, o Elias é banco do Corinthians. Então, por quê? Ele é titular. Não é porque, ele tá mal? Não, se ele é titular da. Ué, se ele é titular da seleção algum brasileira. Problema, né? Então vamos lá. Renato Augusto. Gente, Renato Augusto joga uma partida ou outra e Mas sabe jogar bola. Não, eu tô falando da prática. Jadson, é aquela coisa que eu falava sempre. Aí, fez um bonito gol sábado passado. Outro dia. Golaço. Joga aqui, não joga lá, joga aqui, não joga lá. Wagner Love. Esse, ó, desde que chegou o Wagner Love, uma grande decepção. Tá, não consegue dominar uma bola. É confiança. O Guerreiro foi embora. O Sheik foi embora. O Ralf é bom jogador. Mas é o Corinthians, Benjamin. A camisa joga sozinho, você tá de brincadeira, mano. Como não? Faz tempo que não joga, hein? Como não, rapaz? Me ajuda aí, ó. Momento fanfarrão! Isso acabou com meus argumentos. Vai chupar uma abelha, mano. Vídeo Paulinho. Paulinho, RG número 2, ele apareceu com a camisa do Corinthians. Nossa, o Paulinho pode jogar no Manchester. Paulinho pode jogar no Barcelona. Aí ele foi. O Paulinho pode jogar no Real Madrid. Paulinho foi pra Europa, aconteceu o quê? Não tem futebol pro top. O Elias, quando saiu do Corinthians, foi jogar também aí na Europa, aconteceu o quê? O Flamengo jogou bem. Ah, mas quando voltou. Não, jogou bem. Mas porque ele tava próximo do Corinthians. Quando ele chega próximo do Corinthians, ele começa a meio que levantar o futebol. Mas só joga bola no Corinthians. De fato, só joga no Coringão. Agora você pega aí, o Guerreiro vai jogar o quê no Flamengo? Vai jogar o quê no Flamengo? Mas o Flamengo tem quem que ele vai jogar? Tem lá o Sheik chegando. Tá chegando lá o Alan Patrick. Ei, Patrick! Chegando a galera. Motinha, mais alguma coisa importante? Então, o Christian saiu do treino machucado aí, viu, mano? É dúvida, vai pegar o Inter. Olha, eu não torço contra ninguém, Motinha. Mas eu acho que pra que o Elias volte a atuar como titular quando ele voltar da Copa América, e pra que o Ralf possa regressar ao time do Corinthians, eu espero que o Christian... Não vou dizer que eu torço pra que ele fique bastante tempo no departamento médico, porque eu não sou não. Assim. Que eu isso? Sou um cara do bem. O Christian é gente boa. Então, mas é por isso que eu tô falando. É um cara legal, é um cara que dá boas declarações, é um cara que gosta do Corinthians, mas eu prefiro o meio campo do Corinthians ali com o Ralf e Elias do que com o Christian. Mas Chaves. O Ralf e o Tite colocou no banco, e o Elias também? Por quê? Eu gostaria de saber. Porque os dois, pela bola que jogam, e, tem que ser titulares. E tenho lá, você falou, quando o Elias voltar da Copa América, tenho lá minhas dúvidas se ele volta da Copa América. Voltará, porque o cara falou que ia jogar no Corinthians. Deixa eu te perguntar, ô garotão, você lembra que você fez... Inclusive ele falou pro pai dele ficar quieto, né, mano? Você lembra o que você fez com o zagueiro Shaid do Corinthians? Você não tem dor na consciência, não? Você sabe que o cara hoje, ele tem uma banquinha de pipoca? E ele trabalha com aquilo lá porque você acabou com a carreira dele. É, carreira de ninguém. É, foi ou foi, Bar? Mano cruel. É uma das coisas que eu me arrependo. A mãe dele ficou triste. Mas agora, olha, só mudando de alvinegro. Parece que o assunto Oswaldo de Oliveira pegou. Santos pegou. Parece que a coisa caminha. Você corre? Caminha pra onde? Ô, RG, você corre ou só caminha? Depende. Se você for bem rapidinho. Aí você só Topa a sua, velho. Tem jeito de ser malicioso. É, né? Se você corre, olha aí. Informações dando conta aí, olha aqui. O Santos negocia. A oferta giraria em torno de 300 mil reais mensais. E ainda poderiam diluir a dívida que o Santos tem no salário com o Oswaldo. Oh, minha bola, dá parabéns pra mim. Por quê? Ele cantou a bola antes. O que, que eu falei? Essa ideia do salário. Ideia de voltar com o camarada. Ideia de dirigir. Tá dentro aí dessa conspiração que se faz atualmente. Você, aí eu trago você, e aí você. Mas ninguém fala nessa história. Há quem diga que pode fechar acordo hoje. E ninguém fala na história aí. O único que tá vendendo essa história é o Fernandes. Ninguém mandou o cara embora. O cara tá lá. Não, mas ele vai voltar embora. Mas é sacanagem com o cara, velho. É profundamente lamentável. Sacanagem com o cara. Mas ó, é o tipo de jogador que o Ricardo Oliveira deve ter aprovado, o Robinho, são os caras que... volta, né? É... Os parças. Ele é paisão. Tu vai lá, Coqueira, estranho no Ninho. O Cuca não tá livre aí? Ele não está livre. Ele não residiu com o time. Tá tentando voltar. É um técnico... Eu gosto muito do Cuca. Ah, mas eu até achei que ele já tinha recebido. Mas aí precisa ver, né? Meu Oswaldo tem amigos em Santos, gosta do Santos. Acho que ele gosta. Quando existe amizade envolvida, pode ser mais legal. Tomar um show, o trabalho pode fluir melhor. O Oswaldo não é o Roberto Carlos, mas tem 1 milhão de amigos. É claro. Todo mundo é amigo. RG. Ele gosta de tomar shows lá na praia, lá no Heinz. Eu acho que vou dizer uma coisa pra você, RG. Comer um pastel. Quando os adversários querem que o treinador vá pro seu time, é porque a coisa tá feia, né, Domingo? Já falamos isso aqui. É, tá feia. Quando o cara começa a torcer muito, e a coisa vai longe. É igual a portuguesa, todo mundo fala assim: eu adoro a portuguesa. A portuguesa é legal, onde tá a portuguesa? É, mas eu acho que o RG tá muito negativista. Eu queria ver se fosse você. Você queria. Você tava com a mão na testa aí. Oswaldo. Mota, esse não é o momento de São Paulino pensar em outro técnico. A gente tá vivendo uma outra realidade. A gente tá aí com um catedrático, um estudioso do futebol. Ele tem 2 anos pra ser nada que daqui 5 rodadas. Isso aí tudo. Nada que daqui 5 rodadas não possa mudar. Guarda isso aí, babá. É legal a gente poder usar num replay futuro aí. Pode guardar, pode guardar. Não, pelo amor de Deus, não guarda não. Dá zica. Guarda não, dá zica isso aí. Foram informações dos dois alvinegros, tá bom? Oferecimento de Banditec. Agora tem um convite para você que quer conhecer melhor a área de tecnologia. De 16 a 18 de junho, a Banditec vai realizar o evento Trilhas. São palestras e oficinas práticas abordando temas como programação, big data e ambiente wireless, tá bom? É uma grande chance de você conhecer as últimas tendências em análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. E de conhecer também a estrutura e as pessoas que fazem a Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI no Brasil. Você quer participar? Então é só fazer sua inscrição no site. Anota aí, banditec.com.br. A inscrição é gratuita, mas as vagas são limitadas, tá bom? Não perde não, hein, cara? Esse é um evento que poderia ser lá no Vale do Silício, mas, pra sua sorte, é aqui pertinho da Energia, na Vila Mariana, região central de São Paulo. Vai perder? Não vai, né? Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se já para o evento Trilhas. Estádio 97 também tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Do velho reclama toda hora. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan "chegou a sua vez, consórcio é Honda", conquistam um lindo boné. E HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora do momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial, Domênico. Verdade. Alô. Linda. Alô. Alô. Quem fala? É o Júlio Frutuoso. Frutuoso. É isso aí, da Potrã. Qual o nome completo? Nome completo, meu brother. É, Júlio César dos Santos Frutuoso. Júlio César Santos Frutuoso. E quantos anos você tem? 27. RG. Sim. Hoje, 2.7. Como é que fica? Ah, velho, depois dessa notícia aí... Qual notícia? Eu não tô... frutuoso, não, eu tô frutuando. Ah, sim. O quê? Essa duas voltas. Nós vamos voltar fazer um grande trabalho. Vai. Gosto da esse praia. Aí tá com uma voz de... Qual que é o bairro aí, meu amigo do Marcelo? Parque Rincão. Bem Rincão? Pegou uma bola, me bicou pra frente. Ah, grande Rincão. Rincão da Colômbia, não? Não consegui ouvir, não, porque. Ah, não conseguiu, né? É. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Vai, Bá, corre, Bá. Peraí, amigo, para, ô RG. Rincão, você sabe o significado de rincão? Jogou na Colômbia, Rincão, bom jogador. Qual que é o nome do bairro? Depende dos rincões que você quer ir. Gente, não conseguiu ouvir o nome do bairro do cara. Ah, pô, pega o cotovelo, pô. Qual que é o nome? Parque Rincão. Ah, o Parque Rincão é Cotia, que eu conheço. Nossa, você é foda. Ô, a boca! Ele é bom nisso, mano. E você é um trouxa, amigo, acredita. É, tá bom. Mais um bolinha chinês. Cutia, sim. Papo Cutia. O time aí, brother. Vaca Cutia. Foda. Vaca Tatu Cutia, não. A boca. Pô, mano. E o time? Ah, palestra, né? Ah, é nóis. É nóis. E o Katsu? Sem técnico. É verdade. Ó, como assim, sem técnico? Tá louco? Ué, ainda não foi confirmado. Tá sem técnico. Não foi confirmado. É melhor tá sem técnico que tá com o Oswaldo. É melhor. É melhor você ficar sem técnico. Aí o português tem razão. Você tá Oswaldo ali. É verdade isso. Foi o Valentim, foi o Alberto Valentim lá que tá melhor. É igual quando eu ia numas baladas quando era mais novo, os caras falavam, pô, você não pegou ninguém. Eu falei, é melhor eu sair de alma limpa do que esse troço aí. Do que vocês estão fazendo, do que vocês estão pegando, né? Sair bem. Ô, Frutuoso. Diga aí. Aquele cara que gosta do trabalho do cara. Não, com certeza. Pode já ir? Tava na hora, porque empatar com o Joinville não dá, né, cara? É só um isso? Time que todo mundo tá batendo, aí chega no Palmeiras, não dá nada. Ele empatou com o Joinville, ele aí perdeu pro Goiás em casa, e perdeu pro Figueirense. Asa de Arapiraca, não dá, empate não dá. Asa, empate também. E vai precisar ganhar lá, o Benja gosta dela. O Asa é o tipo de jogo que era pra ser 4-5-0. Com certeza, era pra ter acabado aqui já. Agora, uma coisa a gente tem que falar também. Os jogadores que ele indicou, vocês queiram. E eu não gosto do Oswaldo. Queira ou não? Lucas. Jogadores. Lucas tá dando certo. Baita lateral. O Gabriel meio-campo tá dando certo. E o Rafael Marques, que todo mundo aqui, todo mundo, inclusive eu, falava que não sabia matar uma bola, o cara é útil. É isso aí mesmo. Então vamos falar a verdade. O seu aí marcou gols em jogos importantes. O Matos, o Alexandre Matos, é claro que a gente que acompanha futebol mais nos bastidores sabe. Ele trouxe um tal de Raider, o Palmeiras. Mas aí traz pra ficar amiguinho com o empresário. Aliás, deixa eu falar um negócio. Só um parênteses em termos de Palmeiras. Hoje o Flamengo anunciou a contratação do Alan Patrick e do Ayrton, lateral direito. Duas porcarias, né? Não é porcaria, O Alan Patrick eu ainda achei que estava entrando bem até no time, mas agora chegou esse Felipe Gabriel, que acho que aí... Também tem o Alione. Pedido do Oswaldo. Agora, vou falar uma coisa. Os caras que o Oswaldo bancou, que ele falou, não, eu quero e me traga no time... funcionar. Gabriel, pra mim, é o melhor do time em Portugal. Eu não gosto do trabalho do Oswaldo. Gabriel é um baita jogador. Por quê? Na minha opinião, o trabalho do Oswaldo, o time demora pra... Não consegue criar quando um time tá retrancado, ele não consegue. Por isso que ele fica no 0-0 com o Joinville e tal coisa. O time toma uns gols bobos, porque se manda muito pra frente e a defesa não é equilibrada. Na minha opinião, mas que os jogadores que ele indicou estão dando certo, mais do que o que os Matos contratou, é a verdade. Eu não posso mentir. Não é? Sim, com certeza. Dessas contratações aí do Oswaldo, na minha opinião, a melhor de todas é o Lucas, lateral, que tá jogando muito, velho. Faz tempo que não tem um lateral igual ele aí no Palmeiras, hein? É, tem o Gabriel, né? O Lucas, são jogadores que. E o Rafael Marques também. Rafael Marques tá jogando bem. Esse vídeo aí, na minha opinião, ele é enganador, viu? Ah, mas é calma, ainda chegou agora também, né? Não adianta falar. Tá mal, né? Chegou mal, né? Não, mas tem que esperar também, não é assim que funciona. Outra coisa, eu vou dar mais de um tempo. O tal de Dudu, eu acho que quem comemorou o chapéu foram os empresários dele. Calma. Porque enquanto todo mundo ficou brigando porque o cara tinha um futebol fantástico, com todo o respeito, Domênico, esse Dudu, é claro, vou dar mais de um tempo, o cara teve alguns problemas já sérios, porque é difícil o cara jogar pressionado porque bateu no juiz, tal coisa. Mas, Domênico, o cara, ele não consegue ser protagonista, não consegue passar uma bola. Esse jogo contra o Figueirense aí ficou o Kelvin do lado direito, o Dudu do lado esquerdo, mas assim, eles ficam lá e não acontece nada. Sim. Não sai uma jogada, não sai nada. E o Dudu, o Palmeiras gastou um caminhão de dinheiro. Sim, mas independente de qualquer coisa, esse time do Palmeiras ele poderia render muito mais do que estava rendendo na mão do Oswaldo. Por mais que o Oswaldo aí, tudo bem, vai falar, não tinha o centroavante, eu não tinha o zagueiro que eu pedi. Mas com o time que tem, gente, é injustificável você empatar com o Asa em casa. Não pode perder do Goiás. É injustificável você perder pro Goiás. É injustificável empatar você com o Joinville. Empatar, vai, com o Atlético Mineiro com a calça na mão, com o Atlético com o time B. E o Joinville? Que ninguém perdeu o ponto. Fora. Só você. O Palmeiras foi o único time que deu um ponto pro Joinville no campeonato. Esses dois pontos que o Palmeiras deixou de ganhar contra o Joinville pode fazer uma diferença danada lá na frente pra conquista de uma vaga de Libertadores, ou quem sabe até um título. Sabe até uma briga pra não cair, Domênico. Sim, mas é verdade. São pontos que vão fazer muita falta. Faz falta, né? Não ver. Só esses, como os dois contra o Atlético Mineiro em casa, os dois que perdeu com o Inter num gol bobo, sabe? Então. Ô, Júlio. Diga aí. Eu sei que você é palmeirense, mas gostaria de perguntar, você assistiu o jogo da Seleção Brasileira? De Honduras? Eu sono. É. Ah, chegando a parte que eu dormi, eu assisti, né? Que coisa mais tediosa, né? Meter a mão em Honduras, hein? Foi. É, e vou te falar, hein? Que, além do tédio que é, aí o Dunga não gostou das vaias, né? Ele não esperava ser vaiado. Neymar não gostou. Porque ele é do Sul, Neymar não gostou. Porra, bicho, qual a sua opinião? Você acha que o público tá certo em vaiar ou não? Mas, certíssimo. Depois daquele vexame lá do 7-1 e chega aqui e fica tocando bola pra trás. Aquele Davi Luiz lá, pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali não é jogador de seleção. Banco, não tá? Ele pega a bola e fica tocando pro goleiro, mano, toda hora. Ontem, acho que contei umas 3, 4 vezes que ele pegou a bola sozinho. Em vez de ir pra frente, ele voltou pro goleiro. Ontem eu tava conversando... E o Daniel Alves foi convocado hoje, né? Sim. Ontem eu estava conversando com alguns amigos, né? E a gente estava falando, debatendo essa questão de seleção brasileira. Quando saiu a escalação, a gente leu ali a escalação e falou assim, pô... Essa escalação que entrou em campo, que não tinha o Neymar, por exemplo, se fosse um time, não seria campeão no campeonato inglês, não seria campeão no campeonato espanhol, nem no campeonato alemão. Sem dúvida. Provavelmente. Não, pensem, pega a escalação do Brasil que entrou em campo ontem sem o Neymar. Não dá. Sem o Neymar, você fala assim, Neymar, meu, é um time europeu, mas que não seria campeão. Mas, Sombra, o Neymar tem um peso muito bom. O Barcelona é muito forte. Isso aí não tem dúvida. Mas aí que tá, o Neymar é um peso muito forte, mas eu penso... E o Brasil com o Firmino e o Felipe Coutinho são dois caras que podem ajudar. São bons, não são gênios, mas acho que esses dois, com o Neymar, o Brasil pode fazer uma Copa América boa. Ontem, ninguém põe o pé. Mas será que foi o Ibope da Globo ontem passando o jogo, hein? Foi bom, sim. 24, alguma coisa. Aqui o SBT não passou Chaves na hora, né? Não, o Gugu perdeu também do Roda Roda. Foi uma porcaria. Gente, com relação a vaias. Na boa, o torcedor que vai assistir jogo da seleção brasileira não é aquele torcedor que é aquele cara que tá acostumado aí pra jogo de futebol. É aquele cara que quer ver show, é aquele cara que quer ver Neymar, ele quer ver, tipo, jogadas mirabolantes. Ele gosta de ver praticamente um show do SeaWorld, tá certo? Ele gosta de ver, mas é verdade. Quer uma foca, ele gosta de ver, tá certo? Como se fosse um show do Copperfield. Ele compra o ingresso com essa expectativa. Ele quer espetáculo. Não é aquele, não é aquele negócio, mas é verdade. Não é aquele cara que, pô, vou lá pra idolatrar meu time, independentemente de estar jogando bem ou mal, porque eu gosto, eu tenho uma história com esse time. Não é. O torcedor de seleção brasileira é aquele cara chato, velho. Se não der um baile, ainda mais quando pega uma seleção mequetrefe como essa de Honduras, inclusive o Brasil meteu... Mas ele é chato por não dar um baile numa seleção mequetrefe? Também. Ah, ele quer ver gol, ele quer ver muito gol. O torcedor do clube, por exemplo, eu penso assim, depois de 7-1, eu vou ver, o Corinthians, cara, independentemente do Corinthians ganhar de 1 ou de 10 do Mogi, eu tô satisfeito com a vitória do meu time. Não é porque ganhou de 1 do Mogi que eu vou começar a vaiar. Porque vai pro inferno. Ô, mano, mesmo depois, mesmo com 7-1, o brasileiro não caiu na Real ainda. Seleção contra time pequeno, o negócio a galera quer ver gol. Inclusive, RG, o Brasil só ganhou de Honduras ontem, porque Honduras foi prejudicada, cara. O Felipe Luiz era pra ter sido expulso numa solada que ele deu no cara de Honduras. Tirou o cara do Inclusive, jogo. Inclusive, esse cara demais. Saiu do jogo. Tirou o cara do e logo jogo. Na sequência, dois minutos depois, o Brasil saiu, fez o gol ali, que inclusive o Felipe Luiz tocou pro Felipe Coutinho e o Felipe Coutinho tocou lá pro Firmino. A jogada foi Então, dele. Querendo ou não, a jogada começou com o Felipe Luiz, que deveria já estar no chuveiro. Ô, Júlio, um grande abraço pra você. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no estádio. Valeu, então só mandar um abracinho aqui, rapaz. Pode. Vinícius Cunha, corintiano aí na Brasilândia. Falou só isso aí, o Júlio Soares aí, nosso trabalhador querido. E só da última vez, falando que da última vez que eu conversei com vocês, foi dia 20 de janeiro. Ainda tinha um emprego. Um mês depois eu fui mandado embora. Agora não sei se foi por causa de vocês. Não. O que você fazia, velho? Você quer descobrir a causa, você manda lá pra saque@planalto. Faz o Prodatec, meu lindo. Não é isso, velho. Aí você vai descobrir por que você foi mandado embora. Meu beijinho, não faz o Prodatec. Ó, vamos fazer uma autocrítica aqui. Amigão, o que você fazia? Cara, eu trabalhava com comunicação, era redator de uma TV interna, cuidava de site, fazia bastante coisa até. Mas você era um funcionário que dava o seu melhor ou você dava um Miguel ou outro lá? Cara, 14 anos trabalhando na empresa, o que você acha? Não sei. Então... Às vezes o cara, quando tá muito tempo, começa a acomodar, viu? Lógico. É, né? Não, mas não era o meu caso não, cara. Não, então tá bom. Lógico, é por isso que a gente fala às vezes. Às vezes é porque nem sei. Nem tudo é regra. Mas, por exemplo, foi justa a causa. Quantos anos você tá aqui, Mota? 13. 13? Olha aí, um exemplo de acomodação. O Mota. É 13 igual. Tô falando exemplo de acomodação. Acomodação? Ah. Faço tanta coisa hoje em dia. Ah, para, Mota. Eu podia estar dançando. Você não sabe o que é fazer muita coisa. Você tá falando que tá trabalhando muito aqui? Pô, pra caramba. Aí, hoje eu vou trabalhar até as 2 da manhã. Aí, tô com cheat de DJs aqui. Ó. Com as meninas. Olha, mas você tá aqui pra trabalhar e fazer um negócio, é a mesma coisa que ser honesto, é obrigação. Ué, mas você perguntou se eu tô trabalhando. Não se sinta muito orgulhoso, não. Não se sinta muito orgulhoso, não. Ô, Júlio! Diga aí. Tudo de bom pra você! Valeu. Ô, Sombrinha, só pra terminar, esses vídeos aí que vocês estão fazendo é muito bom, hein, cara? Dá pra rachar o bico, velho. Ah, é? É uma pena que vocês fazem uma vez a cada sexta, né? É, porque não dá pra fazer todo dia. Boa, mas você é vai... muito engraçado, velho. Você vai ver o vídeo que vem aí semana que vem do doidinho do estádio. Você vai ver mesmo, legal pra caramba. Fechou. E o tá bom? Falou, abraço aí, Renato Zaragoza, Alan Fernandes, vambora. Valeu. Falou, cara. Falou, galerinha. Esse é o momento Sem Parar no Estádio 97, 3 ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no celular. É, vamos pro ouvinte, é lógico, agora vai tocar o Asdrubo. Meu amigo Dante Machado falou assim, pra que usa corda? Eu uso prendedor de varal. Porra, Dante. Não, pra asfixiar. Alô? Tem uns que põe no pingolim. Não, põe no mamilo. Alô? Alô? Quem fala? Fred. Ô, Fred, tudo bem, meu? Tudo bem. Bom, Fred do quê? Olá, tudo bem. Fred Leray. Leray. Leray. É da Leray Merlin? Que beleza, merchandising. Tá no Viva Voz? Tá, tira do Viva Voz, amigo. É. Só um minutinho. Opa, tamo aqui pra te esperar. Tamo aí pra isso, velho. Todo que tempo beleza. Do mundo. Leroy Merlin. Tá bom. E aí, velhinho? Tá no Viva Voz do Bluetooth do carro. Ah, então gira. Vai cair. Domênico, foi a musiquinha, aquela musiquinha do gás. Aquela musiquinha de espera. Vamos voltar a falar disso. Isso é de circo. Então, a do gás é. Mas eu fiz outra música. Mas eu fiz outra música. Música do baú da felicidade que tá rodando. Oi, diga! Esse é do peão. Ele voltou. Esse era do peão. Quantos anos você tem, amigo? Alô? Opa, fala aí, meu velho. Alô? Fala, Domênico. Tranquilo? Já mandou o nome completo aí, tô tranquilo. Quantos anos você tem, velho? Eu, Domênico, 4.6. RG, hoje quinta-feira, 4.6. Hoje, Valdinho voltando. Ah, não sei se tá voltando, mas... Eu vou falar um negócio pra você, velho. Fala. Tá muito... Não é nem, vida, o nome dele não me lembrou. Eu quero esquecer do Oswaldo, porque... Entendi. Desculpa, quero lembrar de uma situação horrível ontem. É mesmo? Foi muito ruim, RG. Voltando pra horrível. Casa. Ah, é? Aconteceu, RG? No metrô. No metrô. Aí? Alguém te atacou, RG? Não, cara. Foi pior que um ataque. Porque eu entrei no metrô... Neguinho levantou o braço. Aí eu falei, pô, bicho, você frede muito, cara. Ah, sensacional! Tem que usar o novo antitranspirante da Bozano. Tem que falar, os caras não usam, tem que usar a Bozano, mano. Tem que usar o novo antitranspirante. Ah, cachorro Merchan. Tá bom. Maravilhoso. Sensacional. E qual que é o bairro? É, vamos ver se o Dom Benjamin acerta aí. É só não inventar. Ponte São João. Quê? Não entendi. Ponte São João. Ponte? Você mora na ponte, velho? Não. É, não tá fácil pra ninguém. Ponte São João não é que ele mora na ponte. E tá ruim pra você, imagina pra mim. Ponte São João é um bairro. Agora, eu conheço. Eu prestei consultoria durante 3 anos na festa da uva lá em Jundiaí. E eu me lembro que tinha lá um bairro com esse nome. Ponte São João, Dom Benjamin, você é o cara, bicho. É isso aí mesmo. O cara acredita. Ah, não, o quê? É uma gravação, não era a minha voz. Eu não acredito. Eu, 3 anos eu fiz consultoria pra festa da uva. E você tá explodindo. Isso é chupava você muito. Você foi até Jundiaí já, cara. Muito. Exatamente, Jundiaí, São Paulo. Trabalha em São Paulo, vem pra cá todo dia. E você faz bem, porque Jundiaí é perto e é um lugar muito legal pra se morar. Tem vários condomínios, tem muitos condomínios bacanas aí em Jundiaí. E eu posso falar porque eu joguei no Ético, o Marcinho, lembra o Marcinho que jogou no Corinthians? Craque, mano, você que era bom pra caramba? Ah. Eu e o Marcinho no Ético Jundiaí. Oh, e o goleiro Vitor. Jundiaí, né? Deve ser legal. Jundiaí é bom, Mota? Deve ser. Time! É, eu vou ser o estranho no ninho nesse caso, porque eu sou carioca, estou em São Paulo há 24 anos em São Paulo, praticamente, e torço pro todo poderoso Mengão. Ah, não. Toda semana tem, velho. Quer roubar até o slogan do Corinthians. Eu falei que o sonho dos caras é ser o Corinthians, mano. Olha lá, os caras já levaram o Guerreiro, estão levando o Sheik. É verdade que a Gaviões está indo pra lá? Gaviões está indo pra lá também? Ah, não, pagar bem, vai. Ô, Fred, você é flamenguista e o Flamengo... Urubus da fia. Você é muito filho da mãe. É, tem o Gaviões. Mas eles lá se consideram os urubus, não é demérito, não. Eu tô falando, então vai ter os urubus da fia. É, urubu. É o ninho do urubu onde treina lá, não é? Exato. É tudo com irmão, urubu, gavião. É. É, não é bem assim, né? Todos vão ter o shake. Ô, Fred. Oi. Mas agora já, depois da Copa América, vai o Guerreiro. E hoje, anunciada a contratação do Ayrton, lateral direito que estava no Palmeiras, já foi do Vitória, e também do Alan Patrick. Qual a sua avaliação das 3 contratações? Olha, a do Guerreiro, com toda certeza, é baseada no todo o trabalho que o Guerreiro fez nos últimos anos no Corinthians, é uma bela contratação. Esperamos que ele consiga desempenhar o mesmo papel no Flamengo que ele desempenhou no Corinthians. Porém, no meu ponto de vista, hoje, um dos grandes problemas do time do Flamengo é não ter um meia armador de talento que consiga alimentar o ataque. Isso independentemente de ser Guerreiro ou Alec Gol, que agora provavelmente vai pro Palmeiras, eu não sei se ele não conseguir acompanhar, se ele já assinou. Mas se não tiver um meio de campo ali com um talento para alimentar o ataque do Flamengo, independentemente de quem esteja lá, não vai marcar gol da mesma maneira. Escala aí o meio de campo do Flamengo hoje. Quem são os titulares? Olha, hoje, pra mim, aquele Jonas é um enganador. Não joga futebol. O Schweinsteiger do Nordeste? Ah, mas precisa ter aquele cara que dá umas pancadas, aquele cara que segura a zaga ali, meu. Só tem um portão ali, o Rottweiler na frente de casa, mano. Não precisa exagerar na porrada. Mas aquele cara é um jagunço, mano. Ô, mano, nem ele e o Canteiros ali dão conta. Nem falta ele não sabe fazer. Como não? Ele quase matou um cara do Vasco lá, meu. Por isso não sabe fazer. Peraí, mas é o Jonas e quem mais? Vamos lá. Canteiros, né? Pra mim, o meio do campo do Flamengo, teoricamente, ideal, no meu ponto de vista. O Canteiros, que tem uma certa regularidade, é um bom jogador. E se o Flamengo conseguir trazer de volta o tá na seleção agora, fugiu o nome, Elias. Também. O Elias, que era do Flamengo e saiu, se conseguir voltar seria um bom nome. No meu ponto de vista, o Flamengo tá atrás de medalhão pro meio de campo para pagar um salário extremamente alto. Eu tentaria um Renato Cajá, que hoje... Mas não dá, o Renato Cajá custa dinheiro. A Ponte já tá renovando com o Renato Cajá aí. Enfim, é o quê? É uma questão de tratativa, de negociação. Mas o Flamengo tá falando aí em Montijo, tá falando em Diego, em vários nomes aí de medalhão, e de repente não vai conseguir ninguém. Mas ó, você monta o meio-campo do Flamengo ali, vamos lá, com o Jonas Canteiros e Alan Patrick que tá chegando. Depois lá na frente, ela joga com 3, bacana. Cirino de um lado, o Sheik do outro. E você queria esse meio de campo, por exemplo, no Corinthians? Jonas, Canteiros e Alan Patrick? Ué, eu queria falar pro cara aí, ó, vocês vão ter o Busquets, o Xavi e Iniesta, mas não dá, velho. Oh, mas mano, o problema é que nenhum deles, mano, concordo contigo, não são jogadores ruins. Mas o problema é que nenhum deles é tem uma característica de meio armador para alimentar o ataque. É, vocês têm mais próximo disso no elenco hoje aí, o Alan Patrick que tá chegando aí. Não dá, mano. É, mas eu não sei, o Alan Patrick também não tava jogando no Palmeiras. Não, ele não jogou em lugar nenhum. Alan Patrick não jogou no Santos, não jogou no Inter, não jogou na Itália, não jogou em lugar nenhum. Mas os dois que o Palmeiras mandou pro Flamengo, possivelmente serão titulares aí. O Alan Patrick e o Ayrton. O Ayrton é melhor que o Pará, gente. Ué, melhor que o Pará você também é. O Anderson Pinto tá mais gordo que eu. O Anderson Pinto tá mais gordo que eu, não dá. Os laterais são horríveis, tá no armeiro agora. Mas levando em conta pelo menos a contratação do Guerreiro, a perspectiva do Flamengo é aquela de não cair ou de brigar por uma vaga de Libertadores? Olha, nos últimos anos, tirando 2009, que começou também da mesma maneira e depois aí no final com o Andrade assumindo o time e levando o time a campeão do Campeonato Brasileiro, a gente vai esperar que pelo menos fique aí numa zona intermediária de classificação, sem correr risco de rebaixamento. O Flamengo é um dos poucos times do Brasil que não experimentou a Série B. Então esperamos que pelo menos o Flamengo não brigue para fugir da zona de rebaixamento. Mas que chegue próximo a uma classificação de Libertadores. Acho que isso pelo menos seria em função do trabalho que a diretoria está fazendo lá, que é aquela política de pé no chão, que eu de certa forma concordo, porque nos últimos anos eu consegui tirar aí o Flamengo da lista de devedores, entre aspas, deve, mas está pagando, está colocando a casa em dia, está realmente colocando a casa em ordem. O que presidências passadas não fizeram, só afundaram o time na questão financeira, eu acho que está no caminho correto. E até o Zico, que é um dos nossos maiores, é o maior ídolo do Flamengo, o apoia, né, o Antônio Bandeira de Melo, em função disso, por ele ser um administrador, por ser um gestor. E lógico, ele tem que estar cercado de gente do futebol, especialista de futebol no departamento de futebol, para contratar certo. Eu acho que aí tá num caminho legal. Até outro dia eu ouvi um ouvinte também, um carioca e um flamenguista falando que talvez daqui uns 2 anos o Flamengo esteja num outro patamar aí de clube em relação aos clubes brasileiros. Em função de gestão, de estar com a política de finanças em dia, com a questão do sócio torcedor, com mais sócios, gerando dinheiro, gerando recursos. O Flamengo tá falando agora aí, vira e mexe nas redes sociais, Em construir um estádio, construir uma arena. Eu não acho que isso é o mais primordial, visto o Corinthians hoje está com uma linda arena, mas em compensação está afogado em dívida para pagar para a nova arena. Ô, Fred, só mais uma pergunta. Na semana passada surgiu a conversa de que o Flamengo teria feito uma proposta de compra do Ganso. E tinha oferecido aí pouco mais de 10 milhões de reais. E segundo se fala, não sei se é verdade, São Paulo lá, 10 não, tem que chegar lá nos 20. Você seria a favor do Flamengo fazer essa ousadia aí? Oferecer uns 20? Sinceramente... Claro, sobra. Não minta. É. Sinceramente, sobra. E não querendo te prejudicar o teu time, não. Na situação atual do Ganso, que ele fique no São Paulo. Ah, mas agora, olha, o Osório chegou, bicho. O Osório vai dar um tratamento legal lá, você vai ver, bicho. O Ganso vai ser só um coadjuvante. Mas, velho, São Paulo vai jogar muito com o Osório. Mas você é brincadeira, o flamenguista aí. O Osório é muito bonzinho. Muito bonzinho. O Flamengo trouxe um cara, trouxe o Almir, velho, que era do Botafogo. Quando acho que o Almir era do Botafogo na década de 90, aí trouxe. Do Bangu, o Almir. Tinha um tal de Arthur Maia também. Eu vejo jogos do Flamengo, ele chorar, cara, os meio campo lá. Ô, Fred, olha, então grande abraço pra você, obrigado pela participação. É legal quando liga os torcedores aqui do Rio de Janeiro, é bacana, cara, dá um diferencial. Eu sou um carioca já meio paulista, porque eu tô há 22 anos em São Paulo, Sombra. Então você já tem o green card paulista? Já tenho. CT card. Você era de onde, lá do Rio? Eu sou da região onde tá tendo são dois lugares no Rio de Janeiro que estão sendo muito falados em função das Olimpíadas, que é a região da Barra da Tijuca, em Zona Oeste, e Marechal Hermes. A minha família é toda da região da Vila Militar lá, que é conhecida como Magalhães Bastos, Realengo, aquela região. Realengo. Mas você não veio pra cá por causa da pacificação no morro, não, né? Tipo, falar, começou a pacificar, fugir, né, mano? Não, é da hora, mano. Obrigado aí pela audiência. Valeu, parceiro. Fred. Valeu mesmo, velho. Vamos junto. Parabéns a todos aí pelo trabalho, vocês são soda. Muito e obrigado. Nos ajudam bastante aí a passar esse tempo maluco que a gente fica preso no trânsito de São Paulo. Parabéns, vocês. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, cara. Um grande abraço a todos aí. Valeu, boa noite. Tá vendo, Portuga? Tem que tratar bem esse momento sem parar no estádio 97, 3 ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar, Domênico. Já tá bom, Dino. Chega, Dino. É, alô, chega do Flamengo. Tá bom já. Alô, alô. Beleza, o cara é legal. Vai pro inferno, vai pro Alô. Caiu. É o grilo. É o grilo. Próximo. São as artérias do mano. Olha o hino. O hino alô. Insiste em não ir é embora. É vírus essa porra, não falei? É vírus. Pronto, é agora vírus. Foi. Agora foi. Alô. Exorcizou. Opa, quem fala? Alô, Dudu? Opa, quem fala? É o Guilherme. Olá, Guilherme, tudo bem? Guilherme do quê? Guilherme Lopes Rodrigues. Lopes Rodrigues, quantos anos, ô Guilherme? 23, Dudu. 2.3, RG. Ah, hoje. Mas nessa idade ele ainda é projeto. Projeto? Como assim projeto? De Guilherme Tell, né, velho? Esse sim. Lembra Guilherme do Tell? Guilherme Tell? Guilherme Tell. Lembra? O das flechas lá? Das flechas. Sim. Esse cara bom. Eu fui no restaurante e sem querer eu comi esse cara aí. Quem? Como assim você comeu esse cara aí? Tava servindo um prato estranho, o seu som deve conhecer. Qual? Escalopes. Escalopes? É, eu tava comendo escalopes. Escalope é bom, escalope é bom. Olha lá, gostou, tá vendo? Chupa. É, é o... Seu time vai cair mesmo? Vamos lá, vamos lá. Vai cair a tua... Bom, é... e qual que é o bairro aí? Hildo, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho? Temos muito minutinho. Tem esse bairro, Benjamin, só um minutinho? Bairro, só um minutinho, Benjamin. É, o cara é um brincadeiro. Fala, velho. Ô, Dudu, peraí que tá cortando aqui a ligação, só um segundinho. Ah, não dá pra ficar esperando, vai velho. Lá, lá, em função, lá, lá. Em função do horário, nós só temos mais 4 minutos da participação dele. Então, já foi. Liga pra Natel aí, velho. Oi, Dudu, desculpa aí. Vamos lá, ô, velho. Tava falando no rádio, Dudu. É, o bairro aqui, mais saber, é o Portuga. Vila Augusta. Ah, bom, hein? Vila Augusta, perto da Vila Medeiros. Não, não é perto da Vila Medeiros. É, Medeiros, o Jardim Brasil, Augusta, Guarulhos. É Guarulhos. Aí o time, brother. Augusta, Guarulhos. Lugar de mulher bonita aí. Ah, é? E o time? É isso aí. Nossa. Tô desconfiado, Dudu. Ô, Dudu, tô desconfiado. Esse dia eu ouvi o Portuga falando. Tô desconfiado que o Portuga seja meu pai, viu? Eu tô com uma idade mais seu ou pai? É. Mas quando eu andei aí nesse bairro, quantos anos ele tem? 23. Eu tenho 38. Não dá. Então, lógico que dá. Não dá. Nada. Eu comecei com 14. Ué, já sai aquela coisa rasinha. Não fazer conta, não? Era, mas não. Quanto é 14 mais 23? Não era tão bom assim. E matemática que você tá fazendo? Calma, mas não era. Eita, foi. Foi na primeira. Já não. Foi na primeira. Já não. Deixa eu sair. Quando eu andei em Guarulhos. Você tem cara de boliviano. Eu quero voltar na sua frase. Você disse. Comecei com 14. Não, você disse que não era tão bom assim. Será porque você praticava com pessoas que não poderiam ser grávidas? Você gostava de dizer que o Portugal transava com homens? Lógico que era. A explicação é quando eu andei em Guarulhos. Ô, mas Guilherme, você tem cara de boliviano? Não falo. Tem cara de boliviano? Guilherme? Não tem. Perfeito. Guilherme, que time você torce, Guilherme? Tricolor. E aí, rapaz, tá gostando aí da vinda do Osório? Você acha que deu uma chacoalhada no Tricolor? Ô, Sombra, sinceramente, eu sou viúva do Muricy, cara. Certo. Eu, pra mim, o Muricy não tinha que ter, apesar da doença dele, o Muricy acho que ele tinha que ter um lugar no São Paulo... O Aidar tinha que colocar ele na função que ele quisesse no São Paulo. Eu sou 2009, eu lembro quando o Muricy saiu, eu fico mal dormindo naquela noite. Eu sou muito fã do Muricy Ramalho. Mas eu gostei da vinda do Osório, eu achei que ele é diferente do que a gente já tá acostumado, os técnicos brasileiros, aí ficar mudando o Muricy pro Abel, pro Luxemburgo. Acho que não adianta mais, acho que é um cara diferente, então acho que provavelmente vai dar certo sim. Mas, amigão, independente da vontade das pessoas que dirigem o São Paulo lá, mas é que o Muricy, ele tava doente mesmo, ele precisava parar, ele tinha problema de diverticulite, cuidar, né? Pedra na vesícula, tava com dores, ele tinha que se afastar de qualquer jeito, e se você gosta do Muricy... Pensa no seguinte, cara, esse momento agora, ele nunca viajava, cara, agora foi pra Europa, foi curtir, você entendeu? Isso aí, cara, é bom. Você vê que ele sempre fala do Tele Santana, o Tele Santana vivia pro futebol, sempre tenso, nervoso. Pô, acabou com um problema de isquemia cerebral, foi terrível. O Muricy falou um dia, eu não quero morrer que nem o Tele. Quem sabe o Muricy... Num futuro a médio prazo não volta pro Tricolor, não é verdade? É verdade. Eu não imaginava que ele fosse voltar em 2013, mas se Deus quiser, um dia ele volta sim. Sou, deixa eu só te falar uma coisa, cara. Ah, eu liguei aí hoje, cara. É a primeira vez que eu tô ligando aí. Parabéns. Boa. Eu ouço o programa desde 2013 também. Sim. Eu trabalhava no... Não sei se você pode falar o nome. Pode. Eu trabalhava no Axê, aqui em Guarulhos. Tá. E eu comecei a ouvir o programa, talvez acho que até um buraco no programa agora aí, mas através do Fernando, Fernando Vitorino, que a mãe dele fez um contato aí, falou que ele faleceu. Ah, foi a mãe dele entrou. E você era amigo dele? Então, eu trabalhava, ele era meu chefe. Na época eu ouvia até um programa da outra rádio. Ah. Eu não conhecia o estádio na época, né? E ele falou, não, tem um programa legal, tal, não sei o que, coloca lá. E aí eu comecei a ouvir através dele. E foi que faleceu aí há 20 dias, entendeu? Terrível, né, cara? Terrível. Eu sei que ficou um buraco no programa, ficou um clima meio chato, mas aí eu fiz questão de ligar, até mandei um recado no centro do Mota aí, pra comentar também. Falei, vou tentar ligar, eu nunca tento. Aí eu falei, vou tentar ligar e falar com os caras. Então aí, manda um abraço pra mãe dele que ouve a gente, a dona Delma. Faça os nossos sentimentos pra família. Mas é isso aí, ô Sam. Felizão de falar com você, eu tô no serviço aqui, não posso ficar muito tempo hoje. Então, olha, manda aí o placar pra São Paulo e lá na Arena Condá, lá contra a Chapecoense. Lá em Chapecó. Lá é complicado, lá hein? Em Chapecoense. Lá, é complicado, lá em Chapecoense. É. Acho que... 2-1 lá. Complicado? Também acho complicado, mas vamos ganhar de 3-0. Um abraço pra você, Guilherme. Ô, Sombra, rapidão. Quero mandar aí um chupamano. Vá pro inferno. Certo. Isso é tradição. E dizer também que o Dodô é o cara mais marcial aí, viu? Boa, olha. Mais parcial. Muito obrigado, esse rapaz. O povo fala que eu falou sou mais parcial. Boa, Guilherme. Assim. Muito obrigado, cara. Boa noite pra você. Falou, seu bom abraço. Tchau, valeu. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi pra comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar sem parar em todo lugar, até no táxi. Agora vamos falar da BV? Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Olha, agradecer a presença aqui, não é mesmo? Do nosso amigo estranho no Ninho, palmeirense, que veio aqui fazer o Estádio 97. Boa noite para você, viu, Carlos Roberto Cocchieri. Obrigado, Sombra. Obrigado mesmo pela oportunidade. Nice. Vocês são demais, valeu. Vocês são nota 10. Valeu, velho. É maravilhoso, é uma honra estar aqui. Só queria mandar um abraço pro meu pai lá que tá ouvindo. Pessoal, os palmeirenses lá, o Maré. Pessoal, os palmeirenses lá, o Marão, o Carmel, o Cazela. Tem boa. O Chaves, que é Gambá. Tem os Bambi Bateu também, o Cauê, o Eric, o Joaquim. Manda um abraço pra galera do Juventus, da Moca lá. Obrigado mesmo, um chupa mano, pelo nabo que nós demos em vocês lá na arena do PT. E falar que ele fugiu pra mim no videogame, ficou com medo, não quis jogar. Foi você, coitado. Não quis jogar. Grande abraço pra você, muito obrigado. Está de volta amanhã, às 5h30, no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. Essa BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez. Consórcio Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente. Até amanhã. Final das contas, é isso mesmo. O imposto equivale a mais de 100 dias de trabalho. Os economistas já fizeram os cálculos. Toda vez que a gente compra qualquer coisa, o imposto já vem embutido no preço. Pegou o ônibus, tem imposto. Usou o celular, tem imposto. Até nos alimentos e nos remédios, tem imposto. Imposto alto. Esse imposto sobre o consumo é o mais perverso, porque vem disfarçado e a gente acaba pagando sem se dar conta. Além disso, ele é injusto, porque taxa o rico e o pobre do mesmo jeito. E nós terminamos pagando mais. A carga tributária brasileira é uma das mais elevadas do mundo e representa mais de 40% da renda do trabalhador. Boa noite. Eu sou Eurípides Júnior, presidente nacional do PROS. O nosso partido surgiu da luta contra os altos impostos. Mais de 1,5 milhão de brasileiros se juntaram a nós para dizer um não aos excessos do nosso sistema tributário. Nós sabemos que você e a grande maioria da população também acha que os impostos são elevados demais. Entra governo, sai governo, os impostos nunca baixam. Pelo contrário, a cada dia aumentam mais. A reforma fiscal prometida nunca aconteceu. E a pergunta que a gente faz agora é: será que dá para fazer alguma coisa ou não tem jeito? Eu acho que não. Os governos gastam muito e gastam mal. Por isso, eles precisam aumentar a arrecadação. E a conta disso tudo vai parar no bolso do contribuinte. Eles não vão abrir mão desse imposto alto de jeito nenhum. Baixar imposto. Isso é sonho. Eu acho que sim. Tem que começar de alguma forma. O que não dá é a gente ficar calado, de braço cruzado, assistindo tudo pela TV sem fazer nada. Eu acho que se tiver uma proposta concreta, e mais, o povo cobrar, eles vão ter que se mexer e fazer alguma coisa. Quando você usa o seu celular, coloca gasolina no seu carro, ou paga a conta de luz da sua casa, o imposto é alto demais. Telefone, combustível, energia, são essenciais. Não tem justificativa para se cobrar tanto. Isso pesa no bolso do trabalhador. E não é justo. Aqui em Minas, quando acendo a luz, já estou pagando 30% de ICMS. E uma tarifa elevadíssima. Aqui em casa, só eu, meu marido, meus dois filhos. E olha que a regra é economizar, hein? Esse mês, a conta deu mais de R$130. Aqui, ó. Pode ver. Enquanto isso, a energia nos Estados Unidos é muito mais barata do que a energia no Brasil. Em muitos estados, podemos escolher a distribuidora de energia como se escolhe a operadora de telefonia celular. Na casa de Martin, tudo é ligado na energia. Aqui são ele, a mulher e os dois filhos. E o preço da conta de luz é o equivalente à metade do que se paga no Brasil. E o imposto é zero para o consumidor. O pior é que todo esse imposto vai, mas não volta como deveria. O brasileiro paga muito. Mas quando precisa dos serviços públicos, fica a desejar. A nossa proposta é fazer a redução gradual do imposto sobre os serviços essenciais, especialmente da energia. Para isso, é preciso que o Estado seja mais eficiente na aplicação dos recursos públicos. Só assim é possível reduzir os impostos. Isso pode ser um primeiro passo para a gente começar uma reforma fiscal de verdade, com a participação das associações de consumidores, dos especialistas, governadores, parlamentares, e com seu apoio, a gente pode ter uma tributação justa e equilibrada. Então, você é a favor ou contra? Eu sou contra, porque eu não acredito mais em nada. E eu sou a favor, porque eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Acesse nosso site agora e diga se você é a favor ou contra a proposta de redução gradual dos impostos sobre serviços essenciais, especialmente o da energia. Vote e assista um filme com o desfecho dessa história. Você vai ver que o que parece impossível tem solução. pros.org.br. Vote pelo telefone também. Se você é a favor, ligue 0-operadora-6140-638365. Se você é contra, ligue 0-operadora-6140-638366. Falar em reduzir impostos no momento em que o governo faz um ajuste fiscal pode até parecer assunto fora de hora. Mas é que a corda só arrebenta do lado do consumidor. Os governos cortam investimentos e reduzem os serviços. Porém, a gastança, os juros altos e o pagamento da dívida pública ficam lá, intocáveis. Alguém ganha com isso, e não é o povo brasileiro. Nós, mulheres, estudantes, donas de casa e trabalhadoras. Sentimos na pele os efeitos disso tudo. O PROS acredita que somente com a efetiva participação política das mulheres, a sua participação, é possível mudar alguma coisa neste país. Olha, eu sei o que é querer ser candidato a prefeito ou vereador, se filiar a um partido e não ter legenda para disputar uma eleição. É uma frustração muito grande. Isso já aconteceu comigo. Por isso, eu quero falar com você, que tem um potencial político e pretende ser candidato ou candidata. Venha para o PROS. Converse com a gente. Se você tiver garra e disposição, eu garanto a sua candidatura. Queremos agradecer a você que participou da nossa enquete nacional sobre a redução da maioridade penal realizada agora, em abril. Recebemos mais de 62 mil votos. 89% foram a favor, 9% foram contra, 2% estão indecisos. Todos os comentários e sugestões que recebemos vão fazer parte de um documento que o PROS vai entregar aos deputados e senadores. Energia solar, economia e sustentabilidade. O PROS também defende o programa de energia livre. É assim, cada consumidor tem a opção de escolher a fornecedora de energia que lhe oferecer o melhor serviço, pelo menor preço. Hoje no seu estado, você compra energia de uma única empresa. Com energia livre, você vai ter mais opção para poder escolher o que for melhor para você. Com a energia livre, empresas, condomínios e até mesmo na sua casa, é possível comprar energia bem mais em conta do que se compra hoje. Junto com a energia livre, vem a geração de energia dentro da sua própria casa. A tecnologia, ela já existe, só falta colocar em prática. Aqui na minha casa, eu já instalei um sistema desse. Ao invés de eu pagar, eu posso até vender a energia que excede o meu consumo. Eu também acho. O governo deveria levar essa energia para as escolas, repartições públicas e hospitais. Além de aula de sustentabilidade, seria uma grande economia. E além disso, podiam dar incentivos e financiamentos para que empresas, condomínios e residências pudessem produzir sua própria energia. É assim que a gente quer ver o Brasil. Com energia livre e menos impostos. Energia livre aqui no Brasil? Isso é outra ideia que não vai dar certo. Nós acreditamos que vai dar certo. E você? O que você acha disso? Acesse nosso site agora e diga se você é a favor ou contra o direito de escolher livremente a sua fornecedora de energia e de ter incentivos para produzir a sua energia na sua casa. Eu sou Eurípides Júnior e espero por você. pros.org.br pros.org.br. Vote pelo telefone também. Se você é a favor, ligue 0-operadora-6140-638365. Se você é contra, ligue 0-operadora-6140-638366. No Amazonas, as escolas de tempo integral já são uma realidade. Para mim, como professor e governador, a educação foi uma escolha de vida. É por isso que hoje, nosso governo investe tanto na escola de tempo integral. Os alunos têm uma estrutura completa. Com mais tempo na escola, eles têm uma formação melhor e mais oportunidades de futuro. Ajudar a escrever a história desses jovens é também semear a esperança de um Brasil melhor. Termina aqui a transmissão do horário eleitoral gratuito. Programe-se. She DJ. Começa agora She DJ aqui na Energia 97. De quinta para sexta, meia-noite. Energia. O Cruzeiro da Velha da temporada 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC trará ao Brasil um Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso para receber o evento temático de cruzeiros de maior sucesso no país. O Cruzeiro da Veia 2016. Cruzeiro da Veia 2016. E a banda convidada da temporada é... Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova. Um mega show com o maior número de hits e trilhas de novelas... História da música brasileira. Roupa Nova ao vivo no Cruzeiro da Veia 2016.

Energia 97, Energia que te move. Boa noite, São Paulo. Eu sou a Gabi, tá começando mais um Night Sessions. O fino da House Music, o melhor programa de Deep House do seu Daio. Eu vou com você até a meia-noite. E lembrando que logo mais tem o Xidid aí com as meninas do Xidid. Vamos começar, então vamos esquentar 8h16 aqui na capital paulista. E hoje tem o DJ Edu Mariano. Night Sessions. Night Sessions. Night Sessions. question about it. Practically surprised every time I look into your eyes. We'll be right back.